É o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Energia, energia, energia 97. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. De 3 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Estádio 97, estádio 97, estádio. Começando, estádio 97 aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Peugeot 208, com central touchscreen por R$595 ao mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, o nome construído com história. Tá no ar o Estádio 97 aqui na Energia. Sejam bem-vindos, boa tarde. Ah, é, né? Tamo aí fazer boa o quê? Boa tarde. E aí, o programa, tá começando. É isso aí. Bora. Nossa, aí, né? Que desânimo aí, meu Deus. Boa tarde. Aqui eu tava comendo. Aê, moleque! É. Agora sim, ó. Aê, RG Azedinho. É a bagaça, solta a bagaça. Ah. Parabéns, senhor Benjamin, que é um dos poucos com um espírito adolescente nesse programa. Adolescente. Esse cara tinha. Sabe aquele programa que ele tinha que fazer, meu? É. Cocum FM. Porra, tá brincando. Nossa, tá louco. Olha, vou te falar, hein? Caramba! É, o Mota, então, eu vou te falar. Eu tô quieto! Esse nasceu. Hã? Não, o mano é velho desde que ele nasceu. Cara, é água de Lindóia, Bolbótia e. Velho não, consciente. E Tião Carreiro e Pardinho. Pescaria. Quer vida melhor? Pescaria. Quer vida melhor do que pescar, ouvir um sertanejo roots? Nossa. Pô, é muito louco, mano. Muito louco. Ô, oh, o Menino da Porteira, você já parou pra ouvir a letra dessa música, Menino da Porteira? Bonito. Não é aquela merda lá, tipo, ah, eu vou arranhar o azulejo, ah, eu tenho medo do escuro. Tá certo? O bagulho é roots. Fala um pouco da letra. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Ao longe eu avistava a figura de um menino. Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo. Jogue um trocado, seu moço. Vai, companheiro. Não sei essa porra aí, quando você gostou. Olha lá, vamos aí, ó. Sertaneja, mano. Vocês querem ouvir? Repara a letra, mano. Repara a letra. A introdução ou pode ir direto? Não, não. Deixa a introdução rapidinho. Ah, muito ele louco que o bagulho. Deixa a introdução, vai. Ah, vai. Deixa introduzir. Não, peraí. Aí. É isso, cortou o bagulho. É. É Sérgio Reis? É. Figura de um menino que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo. Às vezes. Vai. Do que é pra eu ficar ouvindo. Vai, Benjamin! Vamos! Seu vento vai às lágrimas. Baixa, eu não chorei muito ouvindo isso aí. Oh, ele saía pulando. Nossa, tô chorando. Que raiva. Não, mas é verdade, sertanejo Hudson, Bra, a letra é bonita pra caramba. Pega aí, isso uma é música história, chamada, né? Meu Reino Encantado, velho. Isso aí é. Oh, Meu Reino Encantado. História, é bonito pra diabo. Ô, seu Bento. Pô, fala aí, beija. Isso é um merda, velho. Eu prefiro essa, ó. Mas é isso que ele é. Subi no muro do quintal e vi uma transa que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres botando areia pra brincar. Minha cobra? O suas aranha é minha cobra? Minha, vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. É um bilhão de vezes mais bacana que isso. É um outro contexto, né? Eu subi no muro do quintal, quer dizer, ele já fez uma coisa que não poderia fazer. Não é a música do Sérgio Reis, nem sei se a letra é dele. Legal a música. Ah, bonita pra caramba. Bonita pra caramba. Sombra, pega uma música. Foi um clássico. Quando ele disse que avistava um menino, vai saber o que, que ele tinha usado, porque é uma figura. Você é louco, idiota. O menino existia no final da música, que você nunca parou pra ouvir a música. Eu não parei. O menino depois, idiota, ele toma a chifrada do boi e morre. Ah, quem mandou brincar com o boi? Ah, pra ver como você é burro. Aí foi o pai do menino falando. Nossa, aí, o idiota. Que coisa horrível, velho. Que horrível, idiota. Ah, quando é, Sombra, quando é no, nas coradas, você acha legal quando todos... O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, tem uma música chamada Meu Reino Encantado, tá certo? Que é uma baita música, não sei se tem aí. Pega a letra, ouve a letra. Isso é letra com conteúdo, não é aquele monte de negócio. É, vou matar 18 cabras pra oferecer pro diabo. Ué, o touro matou o menino do mesmo jeito aqui. Não esqueçamos que o DNA dessa rádio é um tanto originário do interior. Daqui a pouco vai entrar o show. Come bem, otário. Daqui a pouco vai entrar o churrasquinho, mano. Vai por o único mal. Que mora no interior vive. Olha minha namorada falando, adoro o Sérgio Reis, vamos num show. É isso aí. Ah, mas já te falei que você podia arrumar coisa mais legal. Eu sempre falei pra você. Mas olha, a sua namorada dizendo que quer ir no show não significa grande coisa. Não, posso ler o WhatsApp? É. Não deturpe. Ela me pediu pra ir no show do Sérgio Reis. Tô chorando com o Benja. Deus que me livre, Sérgio Reis. Mentira, mano. Aqui é. Vem aqui, quem tá mentindo? Mal caralho. Tá escrito isso, Sombra? Tá escrito isso? Olha aqui embaixo. A Taizinha tá falando assim. Quer ir no show? Temos que prestigiar a música caipira, a música regional brasileira. É um lixo. É isso aí, amor. Vamos no show do Sérgio. Corinthians! Mete um metal aí, vambora. Aê, Corinthians. Eu vou gostar desse programa aí. Igual aquela, o prazer de dançar um vaneirão. Vamos? De comer um bom churrasco, de tomar um chimarrão, ao lado de uma fogueira, debaixo de um céu azul. Por isso que eu sou maluco pelo Rio Grande do Sul. Você não gosta de nada, você é um lixo. Mano, parabéns. Uau, paravão. Você sabia que você, apesar de parecer essa figurinha... É nada, é um boyzinho, não, um Johnson aí. Aqui é caipira, tio. Você parecer essa figura rude, bruta... Rude Landucci. Você acrescenta com cultura esse programa, trazendo as letras, parabéns. É nóis, mano, aqui é nóis. Não é? Lógico, tamo junto, mano. Sertanejo é nóis. Enriquece o programa. É nóis. Enriquece, ele aduba o programa. Com essas músicas, ele aduba. Falar em aduba, vamos falar do jogo de sábado. Vamos falar, teve cachorro meu lá. Meu Deus, mano. Foi aliás, STJD. Não, Alex, relatou, o árbitro escreveu na súmula. O cachorro. Corinthians vai passar mais uma vez pelo STJD. De novo, pode perder mando. Por quê? Por causa do cachorro? Lógico. Quem botou o cachorro lá, velho? Olha, o cachorro, primeiro, tem que exaltar porque ele tava gordinho, não é um cachorro mal cuidado. Não. Segundo, você viu o riso no lábio do cachorro. Vi. Meu cachorro miso. Lógico, o Roberto Carlos já falava. E o cachorro pra mim não tem boca, ele tem lábio. Roberto Carlos falava, meu cachorro me sorriu, latindo. Quem botou o cachorro lá? Você via a felicidade, o cachorro mora no estádio, RG. É o mascote do estádio. Eu só lamento pelo fato do cachorro não ter mordido o árbitro. Só. Por quê? Deveria ter mordido o árbitro. Você viu o que o árbitro fez? Você está de brincadeira. Ó, RG, o cara primeiro me marca um pênalti a favor do Corinthians. Renato Augusto vai bater e fala, não foi. Não, não foi. Desmarcou, né? Não foi, mas aí alguém, acho que a mãe dele ligou pra ele e falou, Fim, não foi. Foi lá, não foi, vai ficar chato se você der esse pênalti. Tá certo. Mas foi ou não foi? Não foi. Não foi o pênalti, mas ele deu, depois ele voltou atrás. Não passou nem perto. O gol do Curitiba, o primeiro tava impedido. Pouco, mas tava. Aí não vou criticar porque o cara precisa ter um olho de lins. Tá certo? Aí ele pediu um gol que foi. Depois teve um gol legítimo do Curitiba, ele não deu. Teve um lance do Cássio, Sombra, que ele sai fora da área, ele tira a bola com a coxa. O árbitro deu mão do Cássio. Aí, ou seja, era uma falta da meia-lua, ali era a caixa do Alex. Ele foi lá, depois voltou atrás e falou, não foi. Quer dizer, ele conseguiu, né? Ele só fez lambança, RG, só foi atrapalhada. Agora... Mas o árbitro é um detalhe nessa partida. O que a gente tem que criticar, de fato, é a postura nojenta do time do Corinthians. Como jogou mal. Nossa, o primeiro tempo do Corinthians foi asqueroso, Sombra. Foi nojento, foi ridículo. Fazia tempo que eu não via, foi horrível, né? Foi tosco, velho, foi tosco. O Corinthians, ele tá absolutamente mal nesse campeonato. Aí vão falar, mas isso e aquilo. Volta a falar. O Mano Menezes, ele tem culpa e responsabilidade nisso, gente. Ele não pode deixar o Alex jogar da forma como jogou. Você pega um cara mesmo velho, o Alex velho, é um cara diferenciado. É um cara que quando pega na bola, ele resolve, gente. Antes dele fazer o primeiro gol dele, Domênico Gato, ele já tinha dado um chute que a bola passou muito próxima da trave, Sombra. E ali ele já deu cartão de visita. E o Corinthians parece que não aprendeu nada. não aprendeu nada. Porque no segundo lance, ao invés aí do... Ah, ó, tio, peraí. Ó, tô na foto aqui, ó. Mas nós estamos no rádio, caralho. Olha a boca, seu louco! Vocês querem parar de falar pra bater dá, uma foto? É que esse índio aqui quer tirar uma selfie de todo mundo. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, é com relação ainda ao Alex, ele jogou de maneira livre. Deixou jogar, velho. Um cara diferenciado como o Alex, quando pega na bola, se você deixar espaço, já lasca, Domênico. Tomamos ferro, velho. O Corinthians ali tomou 2-0 no primeiro tempo, desceu pro segundo tempo, tá certo? Na hora que voltou ali pro segundo tempo, o time do Corinthians voltou com uma postura diferente. Tanto é que abriu o placar e logo... É, abriu o placar? Não. Fez o primeiro gol do Corinthians logo no comecinho do segundo tempo. Aí eu falei, agora vai ter aquele punch lá pra agora poder empatar. Anda, né? E quando empatar, o Coritiba não vai segurar. Acabou. O Corinthians marcou um gol, que inclusive, na minha opinião, ali o Elias saiu fazendo o gol lá, mostrando o dedo assim, cala a boca pro torcedor. O Elias, mano. O Elias justificou que depois ele fez ali um... O Elias falou que ele fez esse gesto pra justificar talvez um torcedor que tava cornetando ele. Mas é que tá, o Elias, na boa, você não tá com essa moral não pra sair mandando o torcedor calar a boca. Por mais que o cara tenha ali enchido o saco, por você mais que o cara que foi tenha... pra você, por exemplo? Não, pra mim não. Ele falou que foi pra um cara que já esteve no CT e todo jogo do Corinthians o cara tá ali cornetando. Mas é que tá. O cara tem o direito. Dentro do estádio, o cara tem 100% de razão em cornetar. Porque o Elias, Sombra, ele não tem... Não tá aparecendo em absolutamente nada aquele Elias que jogou do lado do Christian, tá certo? Não tá me lembrando absolutamente nada. Assim como o Ralf, também não tá me lembrando o Ralf que jogou do lado do Paulinho. O meio campo do Corinthians tá muito mal. O Renato Augusto ainda é, talvez, um pouquinho de esperança ali que aquele meio campo possa ter. Mas o Elias, na minha opinião, eu gosto muito. É um jogador aí que tem identificação com o Corinthians, é um jogador importante. Mas na boa, cara. Um jogador que hoje tá jogando muito abaixo do que ele pode jogar. Então eu acho que o torcedor que pegar no pé dele, o Elias, ao invés de poder rebater quando faz um gol, que inclusive era o primeiro do Corinthians, não é que ele virou a partida. Era o primeiro gol, RG. Era o primeiro gol de uma partida contra o Curitiba. Já tá com todos os indícios pra jogar uma Série B. Então, Elias, antes de você ir lá e retrucar o torcedor, mandar ele calar a boca, primeiro coloque a mão na consciência e faça aí talvez uma autocrítica e pergunte, eu tô jogando bola? Será que essas críticas são válidas? Eu sei que no calor do jogo, muitas vezes, é difícil você fazer essa autocrítica. Mas o seu subconsciente, eu acho que você tem discernimento, inteligência pra fazer. Porque você tá jogando mal, Elias. Você tá jogando mal, muito mal. E eu tava ouvindo a transmissão também, RG. O locutor falou, nossa, o Corinthians conquista um empate de forma heróica. Heróica! Comemorar empate. Heróica! Empatou com o Curitiba, que tá pra cair pra Série B, em casa. 49. Precisando desses 3 pontos pra entrar no G4 de novo, ô Bento. Heróica onde? Empate vergonhoso. Mas é da forma que foi, mano. Mas é que tá, Domênico. É nojento comemorar esse tipo de empate. Uma coisa é você comemorar esse empate contra o Cruzeiro jogando em Minas. Outra coisa é você comemorar o empate jogando aqui. Esse empate tem gosto de derrota, Domênico. Só que naquele momento tava perdido. Não tinha um ponto. Mas não muda nada, Domênico. O Corinthians hoje é o 7º do Campeonato Brasileiro. O 7º não. O Corinthians hoje... É isso mesmo. É o 7º. Então é ridículo. Só tem 14 vitórias. Ele não poderia chegar ao momento de comemorar, entendeu? O Corinthians não pode se dar esse luxo de desperdiçar pontos importantes nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Embora o Mano discorde, mas eu vou falar, velho. Eu acho que o Corinthians começou a discutir muito cedo a demissão do técnico. Também acho. Sinceramente, vou dizer o que eu falei a semana passada. Meu, o cara tira o pé mesmo e quer que se lasque. Mas, RG, é uma coisa que mesmo que não se discuta, é óbvia. Então não tem como não vir a... Não, porque eu citei isso e aí disse, não, o cara tem hombridade, o cara vai querer chegar na liberdade. Vai porra nenhuma, o cara vai... Como não, RG? A carreira do cara que tá em jogo. Mas peraí. Para. Gente, eu acho que eu tô concordando com a RG. Vocês podem ter todas as críticas ao Mano Menezes. Mas, Romano, eu também acho que ali dentro daquele elenco do Corinthians, do time... Fazia tempo que eu não via jogo do Corinthians. Mas você vê um ataque sem qualidade. Mas é porque o Guerreiro não pôde jogar esse jogo, Sombra. Mas o ataque sem qualidade que você tá falando, foi o mesmo ataque que foi lá em Minas e ganhou do Cruzeiro lá. E o mesmo que foi lá e perdeu de 4 do Galo, é isso? Não, mas mas contra o Galo o Guerreiro tava jogando ainda. Eu sei, mano, mas um jogador... Constante demais, né? Um jogador... Faz a diferença. Muita diferença. O Guerreiro, quando não joga, sobre o Corinthians, perde 80% da força. Mas um time como o Corinthians, ele não pode ter um atacante bom. Ele tem que ter no mínimo 3. Mas eu concordo, mas com o que tem hoje, Sombra, ele poderia estar melhor do que tá. O Corinthians, ele perdeu, ó, por exemplo, jogos importantes contra a Figueirense. O Corinthians perdeu as duas pro Figueirense. Acho que o Fluminense, por exemplo, tem atacantes melhores que o Corinthians. Isso eu concordo, Sombra, mas é que tá. O Corinthians aí com esse time limitado. Sombra, com esse time limitado, o Corinthians venceu as duas contra o Cruzeiro. O Corinthians recentemente, depois da eliminação contra o Inter contra o Atlético na Copa do Brasil, o Corinthians pegou o Inter em Porto Alegre e venceu a partida. Tudo bem, ganhou. Mas não pode perder em casa pra esses times, Sombra. Não dá. Oh, não. Esse jogo aí, ó, eu vou ter que concordar com o Mano e porém, né, no final eu tenho que concordar com os jogadores, porque assim, e comigo, um jogo, já concordei. Agora, o Mano tem razão, não pode perder num campeonato de pontos corridos. É por isso que o Cruzeiro, falei aqui, há quantas rodadas falei, o Cruzeiro vai ser campeão. O Cruzeiro, quando pega esses times, RG, ele foi lá e pegou vitória recentemente, ganhou de 1-0, mas ganhou, fora de casa. Então assim, esses times aí, os menorzinhos que estão lá atrás... tem que ganhar, o Corinthians tinha que ganhar 3 pontos, não adianta ele computar ponto contra o Internacional lá fora de casa, ou dentro de casa, ele tem que computar os seus pontos com times desse nível, concordo com o Mano, porém, naquela altura do campeonato, Sombra, que tava 2-1 pro Coritiba aos 46 do segundo tempo, ele conquistou um ponto, porra, naquela circunstância que levou aquilo, ele conquistou um ponto, tem que comemorar que ganhou um ponto porque tava perdido. É, mas é esse o detalhe, entendeu, do jogo. Eu entendo. Mas é o Coritiba. Tudo bem, mas naquele momento, até aquele momento, faltava 1 minuto e meio pra acabar o jogo, não tinha ponto nenhum. Marigo, ia perder, é pior. Deixa eu falar igual pra você. Dá sua opinião e depois vamos virar aí. Há meses eu tô falando, eu falo aqui. Gente, esse time do Corinthians é um time comum, não tem nada demais. Eu não sei de onde se criou, que esse time do Corinthians é foda. Esse aqui é louco. Quando eu tava falando com ele, ele falou assim, pô, Elias, eu falei, calma, Elias nem jogou ainda. Não, Elias é monstro, agora ele desce o pau. Ué, tá jogando mal, vou ficar lambendo o cara? Por isso que não dá pra você falar que é um timaço no papel. É, a gente... Você falava, não, o Elias é monstro. Eu falei, calma, ele nem estreou ainda. Mas o Elias, você acha que é mau jogador? Não falei que é mau jogador. Eu quero saber seu ponto de vista. Não, mau jogador não é. Mas eu falei, mas o Elias não é. Eu falei isso aqui. Gente, o Elias não é o Djalminha. Mas pro futebol brasileiro tá sobrando. Não, o Elias não é um jogador que vem... Isso, o Elias não é um jogador... Elias é um jogador. Elias é um jogador que cai bem no meio de campo bacana. Elias não é aquele cara que você vai olhar e falar, nossa, é o Messi. O time do Corinthians, gente, é um time comum. É ruim, é fraco. O Guerreiro não joga. Há quantos meses eu falo, não tem atacante. Pega liberto ou não? Ah, já foi. Não, esquece, hein? Mano, não, esquece. Não, não sei, não, não. Já foi. Pode pegar, mas olha, calma. Caramba, todo mundo. Não, matematicamente não. É possível. Claro, mas já foi. Acho que pode pegar. Mas pelo futebol que tá mostrando, gente, calma. Fluminense, Fluminense tá vindo numa pegada. Eu vejo aquele Romero jogando no Corinthians e falo, Deus do céu, não é possível. Esses caras desse meio de campo que eu falo aqui, eu não sei, ele fala, meio campo é de seleção. Meu, que o mais morto da história do Corinthians. O Mano Menezes, os caras descem o pau no Mano Menezes. O Mano Menezes tem culpa? Lógico que tem, o treinador tem culpa. Mas, pô, tem coisa, cara, que não é treinador, gente. Como não? Jogador entra em campo sem... não dá um chute a gol. Jogador anda em campo, é morto. Não é culpa do treinador. Jogador que não tem postura, não tem iniciativa, não tem criatividade. Isso não é só treinador. E cabe a quem corrigir isso. Mas não pega o time do Flamengo. É tão limitado quanto o Corinthians ou até menos. Mas é diferente. Você não acha? Na bagunça. É diferente. Já saiu. Saiu agora, mas é diferente. Uma coisa é você pegar um time que tá pra cair e vai no choque, no Deus dará, na raça. Outra é você pegar um time aí que precisa ser campeão. Filho do Corinthians, mano, põe na cabeça. Não tem nada demais. A questão não é ter nada demais. É que esse time era pra estar sobrando o Campeonato Brasileiro, velho. Sobrando? Era pra estar sobrando. Sobrando por quê? Ó, o São Paulo, na minha opinião, São Paulo e Cruzeiro já estão na Libertadores. O time de São Paulo, Benjamin, ele não tá acima do Corinthians e não tá abaixo. Eu acho que são elencos aí proporcionais. O time de São Paulo já tá classificado. Ah, eu acho que o São Paulo tem um elenco melhor. Não, eu acho também, que é pau-pau. Também tô achando que tem melhor, hein? Eu acho que é pau-pau. Jogando. O São Paulo com um atacante, mano. Jogando, o São Paulo tem o Kardec, tem o Pato. Tem melhor. O Luiz Fabiano. Mas o problema do Corinthians não é só o ataque, só. Olha, e hoje o Luiz Fabiano é reserva, hein? Lógico que não. O meio de campo. Tem melhor. Tá bem melhor o São Paulo hoje. O meio de campo que você sempre endeusou, o meio de campo de seleção. E eu sempre falei pra você, é um meio de campo morto. Esse Renato Augusto. Joga uma partida aqui, joga 10. É bom jogador. A gente vai discordar novamente, é bom jogador. Pessoal, é assim. O Jadson é bom, o Renato Augusto é bom. Vamos voltar a debater o Corinthians durante o programa, quando ligarem os ouvintes. Não é toda, 80%. Quando trouxermos aí os ouvintes, quando trouxermos as notícias, né? Continuando então as manchetes. Vamos aí. No oferecimento de Grupo S, um nome construído com história, também de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Venha hoje dirigir o seu. Are you ready, São Paulo? Ready, São Paulo. Um abraço pra todo mundo aqui, ó. Quem? No Instagram aí que eu postei a nossa foto. Quem mandou? O Palinha. É o Palinha. Palinha de São Paulo. Palinha tá morando nos Estados Unidos. Grande palha. O Palinha. Tá morando mal, hein? Tá onde? Fala aqui, ó. Palinha foi morando nos Estados Unidos. Tá morando mal, hein? Olha, fala aqui, ô Benji, um abração pra vocês aí, um abração pra todos vocês aí. Tá mal, hein, palha? Ô, Sombra. Em tese, deve estar morando bem. Ele está num país bom. Morando bem, Não, a gente tá legal, sim. Ah, mas tá lá. Mas tá lá, Sombra. Tá lá, tá morando bem, filho. Você conhece, Sombra? Tá lá, tá tudo bem. Não é vocês que dizem que lá embaixo da ponte é legal, mano? É lógico, Sombra. Então, tá bem, mano. O cara tá lá, você acha que tá morando mal ou não? Tá bem, tá, pra cacete. Tá bem pra diabo, velho. Tá entregando pizza, tá legal. É, tá na Terra Santa, tá louco. Tá, mas você tem dúvida que o entregador de pizza lá ganha mais dinheiro que o entregador da pizza daqui? Mas não tenha dúvida disso. Se bobear, entregador de pizza, ela tá ganhando mais que nego entregador formado aqui. Ah, com certeza. Nego com diploma aqui. Com certeza, entregador de pizza. De pizza. É. Soletrando. Mas aí, Sobral, que color vitória ontem. Muito boa a vitória. 2x1, tava... O que eu errei? Na hora até eu erguei o punho. O resultado foi bom, né? O futebol... Resultado, não, enfim. Mas tá lá, vice-líder, embarcou hoje para o Equador, né, com o Kaká confirmado para esse jogo. Vai jogar... É isso aí, tricolor praticamente na Libertadores e a chance mordem da Sul-Americana. Já era, né? Abaixa o Maicon. Motinha, você gostou de São Paulo, Motinha? Ai, chefinho. Eu fiquei assustado, viu, chefinho? Muito assustado. Onde tá? Eu achei que. Tá na sauna. Motinha tá na sauna. Hoje falou que ia participar da sauna. Chamei. Não participou? Então. Mas então. Só o Maicon, viu, Sombra? O Maicon aí teve uma torção de joelho. É. Volta só ano que vem. Possivelmente. É mesmo? É, coitado. Como assim? O Maicon, né? Torceu o joelho. Maicon! A torcida não gosta muito dele, mas ele é um cara esforçado. Ele não é ruim, não. Aliás, ele tem boa técnica. É que às vezes ele parece ser um pouco lento. Mas você sabe o que eu ia te falar, seu Bento? São Paulo, falei. O resultado foi ótimo, né? Claro. É, nem tanto pela questão de dizer, ah, continua na caça ao Cruzeiro. Não. Cada vez mais próximo de classificar da Libertadores, porque o objetivo primeiro é classificar para Libertadores. O Cruzeiro é se der. Vai saber o que vai acontecer. Abriu quantos agora? Não abriu. Não, tá na mesma. O terceiro? Cinco. Quatro, né? Ah, então tá legal. Tá bem encaminhado. Não, não. O terceiro colocado tem 56. 56, três pontos do São Paulo. São três pontos. Ah, cinco do Cruzeiro, é isso. É, o São Paulo está cinco atrás do Cruzeiro, mais três pontos à frente do terceiro, que é o Inter, não é? O pior que se ganhar, o Inter ganhar, ele passa o São Paulo, né? Porque tem uma vitória a mais. Aí teria, né? É. Então... Mas é Grenal, hein? Tô vendo aqui. É Grêmio e Inter o próximo jogo. Então... Agora, o São Paulo começou muito mal o jogo, olhando o Criciúma jogar. Até os 20 do primeiro tempo, o São Paulo não existiu. E acho que uma das grandes... duas coisas aconteceram no primeiro tempo que ajudaram demais o São Paulo. Primeiro, aquele Roger Gaúcho, que é bem rápido, ele saiu contundido. E ele estava dando velocidade no meio de campo do Criciúma, se contundiu. E aí, o meio de campo do Criciúma passou a contar com dois jogadores na armação. Paulo Baier e Kleber Santana. Preciso dizer mais? Aquilo que estava rápido passou a ser... Lento. Lento, uma lentidão danada. E o Michel Bastos passou pela ponta direita e segurou lá atrás esquerdo do Criciúma. Isso aí ajudou muito o São Paulo a recuperar campo. Aí no segundo tempo, São Paulo, os dois times mortos, cansados. Tinha uma hora que assim, a bola no ataque, um vazio no meio de campo... Sobra pro ataque do outro. Ataca lá, ataca aqui. Ataca lá, ataca aqui. O meio de campo não se jogava mais, né? Dá a impressão que é aquele jogo de fim de semana no society que os negros estão tudo cansado. Volta, volta! E ninguém voltava. Ficava ataque contra a defesa. O São Paulo perdeu a chance de fazer 2x0. Ficava ali uma hora ali pipocando a bola ali na frente, tocando de ladinho. Muito preciosismo sem ser objetivo. Acabou tomando o gol. E aí, eu acho que o Muricy foi muito feliz quando ele botou os terríveis, horrorosos, Oswaldo e Ademilson. Mas por que ele foi feliz? Porque tava todo mundo morto. E ele botou dois caras que ganhavam o jogo na correria. Porque o Ademilson, ele só pode ganhar na correria. Na qualidade técnica, eu acho muito difícil. Ganhou na correria, passou a bola na frente e cruzou. E o Kardec, que já tinha perdido um gol nessa situação... Mas o cara, o cara é iluminado, né, cara? É. Cara... Aí meteu a cabeça e fez 2x1 e ficou de bom tamanho. Não dá pra dizer, eu, sinceramente eu não consigo dizer, assim, os erros disso, daquilo. Porque, pô, são times que estão ficando cansados. São Paulo tá cansado. Agora vai jogar lá no inferno. Vai. Agora vai jogar lá no inferno. É avião, é ônibus e... Putz, você imagina. Agora é Sul-Americana? É Sul-Americana. Vai lá pra, como diria o Portuga... Na altitude de Guayaquil. Gente, tô brincando. Viu que o português diz que fica a 3 mil metros. Não é. Fica lá embaixo, Guayaquil. Guayaquil é no nível do mar. Agora, o Michel Bastos e o Edson Silva, monstrinhos, viu, meu? Vou te falar uma coisa. Esse Michel Bastos nem parece que tem 32 anos, né? Caramba. Eu vou te falar um negócio, não é informação, não é achômetro. Qual que é? Eu tenho lá as minhas dúvidas se o Rogério Ceni vai parar em dezembro. É mesmo? Falei aqui, ó. Tá vendo? Eu acho o seguinte, cara. Se for pra Libertadores, ele fica? Ou não? São Paulo vai jogar agora lá no Equador. Eu acho que isso vai ter um peso. São Paulo aí provavelmente tá com a vaga garantida pra Libertadores. Soube que Carlos Miguel Aydar foi falar com ele, não querem que ele pare. Eu acho que esse negócio que estão falando, o marketing não está fazendo nada, porque eu não sei se o marketing de São Paulo também está tão convicto assim que o Rogério Ceni vai parar. Quando ele disse há uns 2 meses atrás, as coisas mudam de figura. O São Paulo há 2 meses atrás era um, São Paulo hoje é outro. Mas a entrevista dele a semana passada, ele disse, não. A gente tem que parar quando todo mundo pede pra gente então, não parar. Eu não tô dando uma informação, eu não falei que é uma informação. Caraca, eu tô falando que é um achômetro meu, e eu acho que o Rogério vai esperar um pouquinho pra decidir aí se ele para ou não. Lá no São Paulo estão tentando convencê-lo a jogar pelo menos a Libertadores ano que vem. Se ele vai continuar, não tô falando que... Gente, não é uma informação, não estou falando, tem uma fonte, não é nada disso. É uma percepção que eu tenho, uma leitura que eu estou fazendo desse negócio aí. Eu não sei, cara, tá tudo muito devagar. Eu acho que tá muito devagar. Rogério Ceni, o maior nome da história de São Paulo, para mês que vem, mas não tem nada acontecendo. Não, dizem que a diretoria de São Paulo já tentou até marcar um jogo em janeiro para a despedida do Rogério. Então, e a informação que eu tenho é que o Carlos Miguel Aydar está tentando ir a todo custo convencê-lo a não parar. Não, agora. Mas eu acho que não é o dirigente que tem que fazer esse apelo pro Rogério não parar. Eu acho que a torcida do São Paulo tá muito omissa com relação a isso. Eu acho que tudo bem que uma meia dúzia de torcedores gritem lá, Rogério não para, não sei o quê, mas eu acho que deveria haver uma mobilização geral, Sombra, da torcida do São Paulo, inclusive com propaganda em jornal. Se o clube não fizer, acho que o torcedor aí, principalmente os que tem uma renda melhor, faz uma propaganda de 2 páginas aí nesses jornais de grande veiculação. Mas hoje você não faz para jornal, ninguém fica sabendo. Qualquer coisa, enfim, foi uma alternativa. Pega uma vai na Ponte Cidade Jardim. A ideia dele foi tão boa, você... Não, mas é verdade, ó. Pega uma faixa na Cidade Jardim. Eu sei que é proibido, mas faz que se lixe, é o Rogério Ceni. Coloca lá, não para, faz, Rogério, tá certo? Faz alguma coisa, movimenta alguma coisa, pelo menos pra que haja uma movimentação pra que o Rogério não pare. Mano, porque, na minha opinião... Ele, eu escuto não, mas é verdade, tem muita gente que critica o Rogério Ceni, mas eu gosto dele pra caramba, Sombra. Mano, vai buscar o seu São Paulinismo. Não, é isso não, cara. Fala pra ele, tá ouvindo. Eu acho que o Rogério, cara, é um cara extremamente importante, não só pra história do São Paulo, mas pra história do futebol brasileiro. Rogério Ceni é um cara que quebrou marcas recentes aí, que foram muito boas, aí é o jogador que mais teve vitórias aí na carreira, passou o Giggs. Ele realmente escreveu a história no futebol mundial. É o goleiro que mais... o nome na história. É o goleiro que mais fez gol de falta, entendeu? Então eu acho que o Rogério tem uma história importante. Tudo isso. Eu acho que o torcedor tem que deixar de lado, talvez, a rivalidade nesse tipo de caso, como foi o Marcos também. É lamentável esse tipo de jogador ter que encerrar a carreira, porque falta isso no futebol. Tem pessoas que falam, mas o Rogério é arrogante, prepotente. O cara pode ser, mas comigo nunca foi. Eu gosto do Rogério, entendeu? Assim, eu gosto do Rogério. Eu sei reconhecer a importância que ele tem para o futebol. Dele com o Marcos não dá. O Marcos estava totalmente destruído. Não, sim. O que eu tô lamentando aqui é o fato de um jogador aí carismático parar. Parece que o Rogério tem muitas dores. Não, mas é hora de tomar morfina, não, Ele tem muitas dores, mas ele... Eu vou te falar, a vontade que esse cara tem de jogar, eu acho que ele supera. Eu acho. É difícil falar, você falar para ou não continua. Claro. Pô, como é que você pode falar pra uma pessoa e falar, olha, você tem que parar. Mas a gente pode dizer, se a gente tá aqui pra criticar, pra analisar, a gente pode dizer. Falar pra pessoa, tô falando assim, você tem que parar. Falta uma mobilização maior. Eu acho que, torcedor de São Paulo, 1.000 torcedores na frente da casa do Rogério todo dia. Eu acho isso muito injusto. Com faixas, não para, Rogério, ele fica. Eu vou te falar, cara, olhando de fora, do jeito que o cara tá jogando... Se fosse ele, eu faria um contrato pro primeiro semestre do ano que vem. Eu já vejo o contrário. Eu vejo jogaria uma Libertadores. Muito pra parar mesmo. Acho que pela personalidade que ele tem, por tudo Eu jogaria a Libertadores. Já fez. Mas, Motinha, Sobral, só pra fechar. Motinha, você quer encampar essa campanha aí, Mota? Não, Mota não quer. Ih, moiou. Não, ele falou lá. Não, mas tá ruim. Mas, ô Sobral, com relação ainda ao Rogério Ceni, o São Paulo possivelmente ano que vem vai estar na Libertadores. Libertadores é aquele traje de gala, tem que estar bonito, tá certo? Volto a falar aqui, RG. É melhor você estar com Ferragamo gasto do que com Vulcabras novo. É verdade. Tá certo? Porque colocar o Denis numa roubada dessa, substituindo o Rogério Ceni, uma Libertadores que é um torneio que a torcida de São Paulo enche o saco, os caras vão, os caras cobram e exigem, Se o goleiro aí, por exemplo, no caso do Denis Sombra, falha num jogo decisivo, a carreira dele no São Paulo foi pro vinagre, você sabe disso. Então, eu acho que pra você jogar uma Libertadores, você precisa ter um nome ali de peso no gol. O Rogério, e com todo respeito ao Denis, eu não acho que o Denis seja esse nome de peso. Aí sai. Mas quem é? Mas, gente. Não, mas se traz, por exemplo, um Jefferson Sombra, um Diego Cavalieri, não é um Rogério Ceni, concordo. Não, mas não é aquele negócio, sabe, que dá pelo menos uma suavizada na situação. É. Mas eu, se fosse o Rogério Ceni, eu repensava e jogaria pelo menos mais 6 meses. Eu ouvi Outback? Ouviu, porque eu falei pro Domingo que eu tô com fome. As pessoas se dividem em 2 times. Da galera que gosta dos pratos salgados e o time das pessoas que preferem os doces. E no Outback, as duas torcidas têm espaço garantido. Faz o seguinte, depois do prato principal, peça a Cinnamon Oblivion. Sorvete de creme coberto com nozes crocantes, sobre um mix de cinnamon apples e croutons de canela. Sobremesa exclusiva do Outback. Deu água na boca, né? Então corra pro Outback. Explore o seu momento Outback. É. What the fuck now, Paulo? Ah, fala de nós aí, ô. Domênico. Fala de nós aí. Nossa, aqui tá engasgado, hein? Só dá verdão, hein, velho? Só dá o time do Portuga. Começa a respirar um pouco aliviado o Parmeira. Verdade. Né? Chegando perto do objetivo, Domênico. Vitória, ontem 1-0 o gol do Mazinho. E veio mais uma boa notícia. Na segunda-feira. A polícia aprovou lá. O Palmeiras pode inaugurar sua arena se quiser. No sábado só basta CBF e a Federação Paulista liberar. Né? Mas assim, todos os alvarás em mão, já tá liberada a arena. E agora tá na mão aí do pessoal lá da CBF pra ver se pode inaugurar sabadão. Ah, tomara que seja estreia assim. Como demorou, é bom o cheiro de cimento fresco, né? Demorou pra estrear, né? E eu acho que tem que estrear. A casa do Palmeiras é muito bonita. Eu não tive pessoalmente, não tive oportunidade. Fui convidado, mas não consegui. Mas as pessoas que foram, todo mundo elogiando muito. Mas você já viu da rua? Pelas fotos você vê que é bonito. Fotos, né? Pelas fotos. Da rua você já viu? Você passou na frente ali? Sim, várias vezes. Agora, entrada ficou legal. Eu espero que o Palmeiras se estreie o mais rápido possível e possa exercer o seu fator campo, né? Agora, com relação ao jogo, era claro que o jogo contra o Bahia seria um jogo difícil, porque o Bahia também era o jogo da vida dos caras, né? Eles precisavam ganhar para poder diminuir, poder sair daquele sufoco que eles se encontram também. E o Palmeiras tem um cara que está se diferenciando de todos, que é o Valdívia, hein? Como tá jogando o Valdívia? Ouso dizer que o Valdívia hoje é um dos melhores do campeonato. Sem dúvida. Os passes que ele faz são precisos. O passe que ele deu pro Mazinho é uma coisa que parece que ele colocou com a mão. É incrível. Jogando muito. Muito. E o Palmeiras estava sem o seu principal artilheiro, que é o Henrique, que fez aí 15 gols. E somando todos os jogadores, não deu lá nem a metade, parece, do que o Henrique tinha feito, né? Então tinha um problema sério de fazer gol. E o Mazinho teve a felicidade de fazer aquele gol. E o Bahia teve um tempo que dominou muito o campo territorialmente falando, né? Porque eles dominaram, mas não chegava com chances claras de gol, né? E o Palmeiras, quando tinha a posse de bola, por menor que talvez tenha sido, eu não sei esses números, mas eu acredito que foi menor, o Palmeiras pelo menos tinha algo mais, né? Criatividade, aquela coisa. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou esperar acabar ainda, hein? Não acabou, o Palmeiras não está livre ainda. Ele está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Ele tem jogos difíceis pela frente. 2 agora difíceis, do meu ponto de vista, que é aquele jogo que você não pode pontuar. Assim, você deve pontuar, mas você não é aquele jogo que você crava. Ah, eu vou fazer 2, 3 tipo, pontos. Tipo, pegar o Curitiba. Não é. Figueirense. Não é. Você vai pegar o Atlético Mineiro. Apesar de ser em casa do Atlético Mineiro, é difícil. O Atlético luta por uma das 4 vagas lá em cima, depois pega o São Paulo, que também luta, também, muito mais ainda. Até, de repente, se acontecer alguma coisa nessa rodada do São Paulo ganhar, porque o São Paulo pega o Vitória lá fora e não é um jogo assim. É difícil, mas é aquele jogo que o São Paulo pode cravar 3 pontos aí. Não. Ela pode, só. Não dá porque... pra cravar contra o Vitória lá? Ah, mas... Ah, sim. Não é assim. Você crava 3 pontos com o Vitória, mas não crava contra o Palmeiras. É diferente. Não, eu não cravo em nenhum dos dois mesmo, porque o São Paulo vai jogar lá na, como diria o Portuga, a 5 mil metros de altura. É o jogo da vida dos caras, velho. Tudo bem, ô RG, eu entendo, só que você não pode... Se você tiver que cravar um ponto... Na teoria, sim. Então, mas o que eu tô dizendo, sempre teoria, não existe lógica. Mas na prática não dá pra garantir. Não, mas tem que cravar aí, 3 pontos São Paulo ali. Se o São Paulo crava esses 3 aí, é que Corinthians o cravou. É que o Cruzeiro também tem uma parada até fácil, né? Que é o, não é o Criciúma em casa? O Cruzeiro também talvez faça os seus 3 pontos. Eu acho que o Criciúma foi, gente. Porque, olha, no domingo, já joga sabendo precisa, de todo mundo. O Criciúma tem 30 pontos e naquela conta básica do matemático, que é 45, ele precisa de 15 pontos. Só tem 6 jogos, só tem 18 em disputa. Ele precisa de 5 vitórias em 6. Então eu acho que o Criciúma já foi. Mesmo que fosse 42 a conta, ele precisasse ganhar 4 em 6, não vai. Eu acho que o Criciúma é um. Eu achei que o Criciúma ia se livrar, mano. É, mas o Criciúma é pra mim. Eu acho que realmente Criciúma e Bahia. E o Botafogo? E acho que ainda luta. O Botafogo luta, né? Um pouco ainda. Luta, mas o Botafogo tá na. Também tá numa situação. Tá bem desesperado, porque ele tem 33, é isso? 33. É isso, RGV? 33. Então 33 pra 45 são 12, é isso? 12 pontos, velho, em 18 que vai disputar. Olha quantos pontos tem que fazer. Aproveitamento quase de campeão, não é isso? É, não perdeu nenhuma. Tem que agora ir pro. Entendeu? Ele tem que ganhar aí 4 de 6. Sim. Ganhar 4 de 6 nesses últimos jogos é difícil demais, né? Vamos ver. Agora, fez um bom jogo. E eu vou esperar acabar o campeonato, mas eu acho que eu vou queimar minha língua. Mas vou queimar a língua quando você queima a língua. Às vezes você queima a língua e acha legal. De queimar, né? E gosta de queimar a língua. Nesse caso, eu vou gostar pra caramba. Porque eu falei que quando vem o Dorival, o Palmeiras ia cair, lembra? É, verdade. Ih, agora caiu já. E eu vou queimar a minha língua. Tá tomara mesmo? Que eu queime. Tomara que eu queime mesmo. Aí é legal queimar a língua assim, né? Assim, é legal queimar. Então, assim, e o Dorival parece que colocou um sistema de jogo legal. Coisa padrão, que o, o Gareca, e gente. E a molecada? Eu acho que faltou alguém conversar com o Gareca. E a molecada? Ah, molecada. E eu a molecada? O Gareca, RG, eu acho que faltou alguém, o diretor de futebol, o Bruno Moro, o Paulo Nobre, alguém tinha que chegar pra ele e explicar pra ele como é que funciona. Ele colocava o time pra frente, velho. E que se dane lá atrás, e tomava gol pra caramba. É. O Dorival já é mais malaco, velho. Então, o que ele fez? Ele fechou a casinha lá atrás. Você vê que o Palmeiras toma sufoco o jogo inteiro, né? Eu acho que é difícil tomar. Tá difícil de fazer gol no Palmeiras, mas também quando o Palmeiras pega contra-ataque, faz o gol. Eu acho que era a forma de falar com o Gareca. Não era a hora de você testar uma coisa diferente. No meio do campeonato. O momento não era esse. O time na zona de rebaixamento. Não tava piaba. Na zona, não. Ah, mas tava lá tomando piaba todo mundo. Não tava, não. Não tava. Não tava, Benjamin. O Palmeiras tava mal. Não tava, ele tinha 13 pontos, quem caíra o Flamengo tinha 7. Não, mas o Palmeiras tava mal. É que ele pegou uma 59 derrotas. Tanto parece. É, por isso que trocou o tempo. É, o Palmeiras tava mal, tanto mesmo. É que trocou. Não, mas ele estava. Ele não veio mal, Sombra, é isso que eu tô falando. Olhem lá, na nona rodada, como tava com a situação. O Flamengo tava caindo com 7. Mas o Flamengo tava tudo com 7 lá, os que estavam caindo. Mas tudo mostrava 13. Que o Palmeiras ia. É. Mas o maior erro era hora de o maior erro foi entrar na pilha, Benja. O maior erro foi entrar na pilha da mídia de trazer novidade. É. Agora, de técnico RG. Novo de fora. É verdade. Voltando ao papo aqui, só rapidamente dizendo e com relação a essa moleca. Que legal, hein? Vejo que parece que os caras se ligaram que a categoria de base é caminho, a coisa. Né? O Palmeiras tá com. Boa, olha, o Palmeiras tem. Jogar, ele tem 4 moleques que jogaram. Ontem, 4 moleques da base jogaram no time do Palmeiras. Você viu a defesa? Dos 4, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem dois caras que, pra mim, são caras que vão. Pode até chegar na seleção brasileira. Pode até, se continuar fazendo um futebol legal. Eles são meninos, 17 anos de idade, gente. 17, o lateral, o João Pedro, é muito bom lateral, muito bom lateral. É menino novo, às vezes ele erra algumas coisas bobas, porque é coisa de moleque. O Natan, cara, é um monstro, o Lúcio não entra mais. O Lúcio não volta mais com o Natan jogando desse jeito. Reparem que eu tô falando, o Natan, do jeito que tá jogando, não volta mais. E tem o Vitor Luiz que já provou, já vem mostrando. Volante lá dele, também. E o Renatinho lá no meio, né? Então assim, mas esses são dois que... Pode ser que sejam que virem mais também ou não. Mas esses dois aí, eu tô ficando muito feliz com os dois meninos da base do Palmeiras. O Palmeiras fazendo uma categoria de base que há muitos anos, ou sei lá se usava a categoria de base, o nego esqueceu, né? Pode render frutos pro Palmeiras também. Por isso, você é bom que... Mente, né? É bom que os caras... Qual o último jogador que revelou? Wagner Love, acho. Não, o Marcos, aí. Não, é... Não. É isso aí. Né? Faz tempo. E pra quem precisa de atacante, o Atlético dispensou o jogo. Barcos vocês não revelaram. Dispensou quem? Não, quem falou Barcos? O Jô? Você não falou Barcos? Não. Falei Marcos. O Jô que o próprio pai disse, eu acho que ele vai seguir o mesmo caminho do Adriano. Foi dispensado hoje do Atlético Mineiro. André também. Quem que é o jogador, Benjamin? Jô e André. Pô, mas que? E dupla também? E não. Eu quando falei também, o RG, com relação ao Jô, eu disse, O Atlético Mineiro é um time que está focado hoje. Você vê vontade no time do Atlético Mineiro. No segundo turno, o Atlético está entre as principais campanhas. Se você colocar um cara igual o Jô, que destoa do interesse do grupo, manda embora. O Atlético subiu na tabela sem o Jô. Infelizmente é que o jogador não é assim. Você não pode chegar simplesmente e falar, manda embora. Tem contrato, tem isso, tem aquilo. Não é simples. Ó, antes de falarmos aí da derrota do Santos... Tem placar? Sim, claro que tem placar. Né? Óbvio que tem placar. Você veio de vermelho porque o RG do Inter. Homenagem. Antes de tudo isso... Bom lembrar, tem torcida Peugeot Estádio 97 para Palmeiras e Galo, sábado, 7:30 da noite, ou no Pacaembu, ou na Arena Palestra. Já pensou na Arena Palestra, que legal. Um dos dois, o que ficar decidido. Se você ligar e disser que a Arena Torcida Peugeot Estádio 97, você ganha o direito de ir neste jogo com toda a mordomia da Peugeot e da Energia 97, tá bom? Se for no Pacaembu ou no novo estádio do Palmeiras, não, você ganha esse direito, pra onde ficar marcado. Legal, hein? Certo? Legal. Vamos continuando com as manchetes do estádio 97. O oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. O placar do estádio 97 informa na Vila Belmiro, Internacional 1, Internacional 2, Santos 1. Sei que não tá valendo mais nada o brasileiro pra vocês, mas aqui eu tô anotando os placar, viu? O Santos vai chegar em primeiro. Que pena. É, tá aqui, ó. Já, seu bem. Passou a gente? Não, não passou. Ah, tá. Mas deixa eu quitar o peixe aí, ó. Que pena. Toma aqui, ó. Tem o Palmeiras na liderança com 21. Bora, 21 pra cá? Meu Deus do céu. É, em segundo, o peixe com 17. Ah, já chegou no segundo. Chegou, chegou em segundo. Não vai passar, gente. Corinthians e São Paulo? Essa a gente ganha, viu, São Paulo tá com 15. Rapaz. E o Corinthians é o lanterninha, ou seja, com menos placares no ano, 14. Também só empata, né? Nesse ranking aí, é o único ranking que tem que ser o último. Exatamente. Melhor ser o primeiro. É isso aí. Comemorar o último. RG, o peixe ontem, né? O foco já tá de todo mundo. Isso aí é o jogo de quarta-feira. É o que estão dizendo. É o que estão dizendo. Né, o peixe não tem mais chance no brasileiro, vai contentar ali com uma vaguinha na Sul-Americana mesmo. Né? Então, o jogo é quarta-feira. Ontem tomou um cacete lá na vila do Inter de Porto Alegre. É isso aí. Se eles não estão nem aí, você imagina o resto. Agora, ontem Chicão prevaleceu, né? Porque começou aquele negócio de que o Inter nunca tinha ganho do Santos na Vila. Ah, meu pai não erra, viu? Eu falei, putz, não vai dar. E não deu outra. Aí o time tava tão focado, mas tão focado, Domênico. Meu pai não erra. Que o cara recuou pro goleiro e o goleiro segurou. Quer dizer, você vê como os caras estavam tão... né? Os caras estavam tão ligados no jogo. E aí, desculpa, hein? Fizeram uma barreirinha pra tomar gol, que tá louco, para. Pô, como é que pode fazer uma barreira daquela, velho, em bola recuada? Não, velho, não adianta. Agora, tomara que o discurso tenha sido esse mesmo, hein? Então ligado e focado aí pra quarta-feira. Vamos ver. Se não, velho, cachimbo cai, hein? Ó, é isso, não tem mais. É isso? É, não tem, vai falar o quê? Mas o RG... Deu o quê? O Anderson Moreira, eu achei que ele vacilou nessa partida aí, pelo fato do Santos não ter mais nada no Campeonato Brasileiro, não corre mais o risco de cair, não vai chegar na Libertadores aí pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira tem uma partida importante contra o Cruzeiro. Acho que ele poderia ter poupado aí o Robinho, quem sabe o Edu Dracena, o Lucas Lima. Mas eu falei a semana passada. Então, mas, porra, cara, às vezes não dá pra entender o treinador. Todo mundo reclama, porque uma série de jogos é complicado pro atleta, etc e tal... Aí quando tem a oportunidade de poupar num jogo que não vale absolutamente nada pro Santos, ele deixa o negócio correr. Mas é só quando perde, viu, mano? Quando ganha, eles não falam do cansaço. Então. Quando perde, aí é o cansaço que predomina. Tá certo. Foram as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também de Hello Food. Tá procurando delivery? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello. Eu já baixei. Vamos falar da BV, Narigudo? Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888. 3337888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Vamos lá, os ouvintes, 3284-7097. Ô, Mota, e aí, cara, vai fazer o programa hoje. Na sauna mesmo hoje? Sim, chefinho, vou fazer daqui, porque eu tô com a toalha, já tô ensaboado, não posso sair daqui. É, então tá bom, mas tá dando muito, tá reverberando demais, prefiro que você venha pro estúdio. Tchau. Tchau. Eita, vamos lá, vamos ao ouvinte, 3284-7097, vai tocar o Asdrubal. Ô, mano, onde é essa sauna que o Mota foi? Sei lá onde é esse raio aí que ele tá. Ora. Alô? Alô? Quem é? Humberto Pérez dos Santos. Humberto. Já ligou aqui. Já ligou, Humberto? Primeira vez. Ah, primeira vez, ele. Então, tá sabendo, hein, velho? Valeu, velho. E quantos anos você tem, Humberto? Eu tenho 29. 2.9, RG, e aí? Qual que é o nome dele? Humberto. Pérez dos Santos. Pérez um pouco aí que eu vou pensar, velho. Ah, sensacional! Salvou a hora. Sensacional, salvou brilhantemente. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro na... Vamos ver se o Dom Benjamin vai adivinhar. Vou falar o nome da rua. Rua? Isso. Ai. Casper Libero. Eu pedi... Hã? Casper Libero? Rua Casper Libero. Porra, deve ter uma porrada, hein, velho. Ah, mas tem uma no centro. Ó, vamos lá. No centro, do lado do ABC. Do lado do ABC. Não, do lado do ABC pode ser ali no Sacomã. Ué, no Jardim Clímaco. Ou São João. Paulicéia, vamos lá. Ah, Paulicéia e São Bernardo. Aê. Dona Casper Lima. É a mesma coisa que o cara fala assim: ó, morei, então, ó, vou dar uma dica, Praça da República. Você botou o ovo em lugar agora, hein, velho? Rua 7 de setembro. O cara botou o ovo em pé, velho. Ai, ai, ó, velho, nós não gostamos, mas quer mandar um abraço pra alguém? Acorda, Dudu. Fala aí, fera. E o time aí, brother? Palestra. Ai, nós. Ai, vem aí, Dudu, dá um beijo, vovó. Lá, vovó. Aí, vovó, tudo bem, vovó? Eu recebi ontem o WhatsApp do Dudu. Recebeu? Recebeu o quê? Eu fui no cinema. É. Eu fico muito nervosa. O que, que você foi fazer no cinema? Foi no cinema ver um filme. Que filme você foi ver? Aquele do... Ela fugiu. Do Homem de Ferro lá, do Da Júnior. Pergunta... Não assistiu o filme, hein? Pergunta tá errada. Do Da Júnior. Desculpa, pergunta tá errada. É, Robert... É com quem você foi ao cinema, vovó? Ah, eu fui com o Willis Carrier. Ah, não foi, meu não. Gatinho. Ah, não foi, não. Foi lá, né? Fala a verdade. Oh. Não, eu fui. Eu fui com as minhas amigas lá do bingo. Ah, é? Elas estão tudo palmeirense, passa medo, né? É uma pipoca também, vovó. Aí eu falei, eu vou lá. Pra não ver o jogo, que eu passo nervosa, né, Dodô? Ah. Aí eu saí... Ela fugiu, é. Saí. Aí eu fui assistir o juiz. Ah. Filme bom. É bom? Eu gostei do final, porque bem no final... Não! Ah, não é pra... Não. Então tá. Aí eu, quando eu acabei, eu fui urinar. Aí meia hora depois... Ah, eu nunca vi uma senhora falando dessa maneira tão sua. Urinar. Eu fui... Foi ao WC. É, eu fui lá. Aí quando eu liguei o celular... Eu vi a mensagem do Dodó. Não fala, não fala. Não pode falar? Acho que melhor não. Chupa, sua véia. Não, falou. Série B é o... Não. Aí eu falei, ganhamos, aí eu beijei o primeiro cara que eu vi saindo da porta. Você não Domênio, você não fez isso, Domênio. Não falei isso. Mas falei, eu não consigo. Falei algo pior. Ô, Humberto, você consegue, diante de um jogo muito importante, ir no cinema ou fica recluso em algum lugar sem se ligar na partida? Tem que me ligar na partida, cara. Nossa, minha esposa... Eu posso ir no cinema e ficar no celular olhando, cara. Olhando, 5 minutos. Eu não ia minutos. Conseguir, cara. Não ia conseguir, não. Ah, depende não. Do nervoso, não, não né? Ah, não, mas ontem eu tava lá na televisão, tem isso? Ficou colado, Dodô. Você xingou quantos, Dodô? Muito. Xinguei muito e depois vibrei muito. Mas a tua mulher e tuas filhas saíram de casa? Minha filhinha pequenininha, a Giovana, levou um susto na hora que saiu o gol, porque eu dei um berro, velho. E o vizinho, Dodô? Alguém reclama? Que se dane, o vizinho, quero que vá pro inferno. Que se dane, o vizinho. Eu tô vendo o jogo. Eu quero que se dane. Quem é? A Domênico tá passando fantástico. O desgraçado lá embaixo também, quando vê, eu não reclamo. Eu sei que tá na próxima reunião do condomínio vai ter lá, Dodô. Os gritos do Dodô. Se você acompanha essas reuniões, eu nem vou. Mas o seu vizinho. Mas nem vem encher a minha paciência. Seu vizinho também é uma espécie de Domênico, por exemplo? Não sei. Se ah, você falou, quando o cara torce lá também... Não, tem gente que grita na janela, Dudu, no seu grita, prédio. Grita. Ah. Nossa, ali é uma gritaria ali, filho. Quando é jogo chupa importante... Porco. Não, chupa porco. Às vezes tem isso. Chupa aí. Domênico já teve? Não, não, não tem. Não, chupa Corinthians? Não, não, tem, chupa tudo. Olha, mas eu vi os lances quando é São depois. Paulo, quando é Palmeiras, quando é Corinthians, tudo. Gostoso, tudo ali é, porque ali tem muito prédio, né, cara? Agora tá, não tinha. Agora a Casa Verde se verticalizou, né? É o progresso, Domênico. O crescimento verticalizado, como dizem aí. Então, assim, agora tem prédio pra quando o nego grita do lado de lá, o cara grita do lado de cá. Ó. É, faz quando parte, é jogo... né? Agora eu vi os lances, foi, viu, Dodô? Aquele jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians. É. Saiu o gol do Corinthians, mas foi uma gritaria, velho. Os corintianos gritando e chupa. Aí manda chupa porco, chupa Bambi. Ah, que delícia. Aí, chupar, vai, menino, aí que o Atlético gostoso. Empatou o jogo, aí os caras dão um troco, né, filho? É. Fez um a um chupa e... galinha! Aí começa, chupa galinha, chupa gambá, chupa galinha. Aí fez dois. Aí, por quê, aí quando fez dois, putz, três, ficou, aí foi uma loucura. Aí, não fez quatro. Eu vou falar o quarto, porque aí... Ah, que delícia. O quarto foi. Mas é que acontece os problemas aí entre vizinhos. Porque aí um vizinho pega um rojão e acende na sacada do outro. Ah, mas tá feito mesmo. Esse vizinho. Aí tá feito. Ah, vizinho mal educado. Me ajuda, aí o cara soltou. Aguenta, você manda um chupa e não aguenta depois. Então, mas tem que mandar chupa, torce você. Eu torço mesmo, eu xingo, eu fado, eu não tô nem aí, não. Ô, Humberto, e como é o seu... Você assiste os jogos em casa, por exemplo, como é o seu modo de torcer? Fica na tua ou sai gritando na janela? Sai gritando. Ontem minha esposa quase matou eu e meu filho. Ah lá, tá falando? Filho mais de 5 anos. Mas você sai... Ele é mais fanático que eu. Mas você vai no tipo, vai Palmeiras ou é tipo assim, chupa o outro? Porque às vezes o cara é muito... Ah, chupa o outro. É chupa o outro. Eu acho que é melhor. Ô, seu Aguinaldo, e é isso. Vai Palmeiras aí, mas chupa o outro não dá não, deixa pro Aguinaldo. Ah, essa não vai no chupa. Pode deixar que eu gosto. E... Ah, velho, eu vou dizer, eu já mando palavrão atrás de palavrão, não tem nem xingar o outro nem o outro, é mandando todo mundo. Olha o RG terra. Zoando nós aí, Dodô. Que ele falou? Cadê, RG? Chega na Libertadores, joga. Tá louco, velho. É, não chega, mas não cai, igual o teu time. Que é isso? Não vai chegar em lugar nenhum. Mas time grande não cai mesmo. Vai chegar em lugar nenhum. Time grande não cai. Não. Graças a Deus, a gente não cai. Ô, Berto, você achou que foi pênalti pros baianos? Ou você não achou da mão? Ó, eu gostei da arbitragem do ontem, viu? A gente também gostou. É, mais ou menos. O cara deixa o pau comer, velho. Nossa, velho. É, mas não sei, ainda bem que você gostou, legal, né? É, mas é perigoso esse tipo de arbitragem. Mas marcou o pênalti daquele, é muito complicado, né, meu? Eu não achei que... Eu acho que não foi também, viu? Ele não viu a bola. Eu também acho, o cara não teve intenção. Como que ele ia perceber? Eu também achei que é bem difícil ali o lance. Se ele é mal intencionado, ele dá, mas parece que não seria o caso, entendeu? Ele foi correto. Isso foi correto. Embora tenha aparecido... De colocar a mão na bola. Mas que foi pênalti, foi, gente. Aí se ferrar. Intenção ou não intenção, se o cara parou a bola ali, não, negativo. Ativo, é que vocês querem puxar o saco do Domênico aqui. Por que meu saco? De fato foi pênalti, Domênico. Porque o cara do Palmeiras ali, ele não teve a intenção, concordo. Mas ele acaba fazendo um movimento ali que trava a bola. Mas aí mudou o cara a regra do Bahia. De novo. Não. Por que o juiz não é a intenção ou não é mais a intenção? A intenção é subjetiva. Se o cara interrompeu o Domênico, eu vou te falar. A regra cara, é Domênico, bola escuta. Na mão. Houve intenção ou não houve intenção? Se o cara vai dar o carrinho, ele na velocidade, ele dá o carrinho levantando o braço esquerdo, o cara vai lá dar o cruzamento, a bola bate no braço, ele não teve a intenção de pôr a mão na bola, mas a bola bateu na bola. A mão bateu na bola. Difícil. Essa questão de mão na bola e bola na mão, não basta só a intenção. E a regra não mudou nunca. O que mudou foi a interpretação aí de uns Zé Mané que temos aqui no Brasil. Que a gente não sabe por quê. Que não sabe por quê. Comissão de arbitragem. Que mudou exatamente naqueles momentos. Outro dia, acompanhando o Simon fazendo a análise de uma partida, e o Simon, por mais que seja criticado quando foi árbitro, etc e tal, mas da regra o cara conhece. Conhece. Sim. E não só ele. O Paulo César de Oliveira também é bom comentarista de arbitragem. Ah, porra, esse cara errou pra cacete, vai comentar. Ah, mas errou, mas comentando mais fácil, mano. Ah, não, pera, pera, pera, pera. Aí eu tenho que falar, pera só, meu Deus. Aí eu tenho que falar. Então não é possível, velho, desculpa. Então o Belete não pode ser comentarista nunca. Todos eles. O Belete não pode ser comentarista nunca. Porque ele errou um monte de chute. O Simon errou o cruzamento. O Simon errou. Mas não é isso. O Simon errou, o Paulo César errou, todos errados. Esqueçam quem comentou. Vamos lá. Se o zagueiro ele tá no movimento natural, fisicamente natural, se o cara vai correr e o braço tá numa situação onde o movimento sugere que ele esteja ali naturalmente e bater no braço do cara, não deve ser marcado o pênalti. Agora, se o cara vai cruzar, o nego pula. Põe a mão na testa, assim. Braço pro alto. É, vôlei, né? Bloqueio. Parecendo um bonecão do posto. Ou é o cara bloqueio. Sobe pra uma assim, cobrança de falta. Ele sobe com o cotovelo acima da cabeça. Sem aí, nenhuma. Isso é pênalti. É falta. Mas sempre tá. Foi, né? Sempre foi assim. Sempre foi. É o exemplo do carrinho. O cara vai dar o carrinho. Mudou. Tem ali, ó, o lateral, o zagueiro, o cara vai dar o carrinho, tá certo? Tem um atacante livre dentro da área. Chega um lateral ali, vai fazer o cruzamento, o outro lateral, ele vai dar o carrinho pra fazer o bloqueio. Só que nesse movimento, é óbvio que ele não tem como dar o carrinho com o braço colado ao corpo. Ele vai dar o carrinho e, naturalmente, ele acaba elevando o braço. Ele elevou o braço, a bola bateu no braço do cara, interrompeu a passagem da bola. Ele não teve a intenção, mas é pênalti, gente. Ah, olha, o fato de ter intenção ou não, ele ampliou o espaço físico do corpo. Se o cara der um carrinho e, realmente, ele levantar o braço... É imprudência. Não, levantar o braço. Por exemplo, na corrida, Sombra, o cara vai dar o carrinho. Ele não consegue ficar com o braço colado ao tronco. Óbvio que fica, porque senão ele vai destacar o braço e jogar para a arquibancada. Mas, por exemplo, o antebraço... Por favor, você podia dar um carrinho aqui no estúdio pra gente ver qual é o movimento natural? De... Mas é verdade, o cara em velocidade, ele vai levantar o braço. Ele vai levantar o braço. Levanta, que o mano vai dar um carrinho em você. É, mas o mano nem aguenta, ele vai começar a vomitar. Nesse lance do Palmeiras aí, não é pegando no pé, Domênico, porque o Palmeiras ele foi prejudicado em inúmeros jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive jogando contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, Cruzeiro. Aqui, em casa. Uma série de jogos o Palmeiras também foi prejudicado também. Porém, nesse caso específico falando, entre Bahia e Palmeiras, o zagueiro do Palmeiras, ele tava ali, ele não teve a intenção, mas conforme ele gira, ele bate a mão na bola e ele domina a bola com o braço, porque ele pega a bola e, de maneira não intencional, ele conduz a bola pra próximo dele. O cara do Bahia, se ele não põe o pé, a mão no braço... A mão, cacete. O cara não coloca... O cara não coloca a região número 2, o braço na bola, tá certo? Naquele movimento que ele fez, o cara do Bahia poderia ter chegado chutando, ele tava dentro da pequena área. Você tá cheio de dedos e cuidados, dizendo que o Palmeiras foi prejudicado. Você tá querendo dizer que ontem ganhou roubado, é isso? Não foi roubado, mas que foi pênalti pro Bahia, foi. Mas o Palmeiras tem seleção pra ver. Houve prejuízo. O Bahia é muito ruim. É faz uma eles semana, erram pra caramba. Eles estão acumulados aí, não sei porquê. Ah, é? Quem? Você. Ô, Humberto! Que é parceria, filho. Tem torcida Peugeot, Estádio 97. Você quer ir? Com certeza, mas eu tô nervoso pra caramba. Ah, mas se você não falar a frase correta, não vai dar pra ganhar. Vamos lá, vamos tentar. Olha aí. Dodô, me ajuda aí, Dodô. Pensa que essa é a inauguração do estádio. Vai lá, me ajuda aí, Dodô. Se for marcado pro novo estádio, ele vai. É. Onde vai ser o jogo? Cara, ninguém sabe ainda. Eu quero ir. Eu só vou dizer as três primeiras palavras. Eu quero ir. Que isso? Soluço, você não tem? Tá louco? Estádio 97. Estádio 97, Peugeot, Estádio 97, você ganhou, boa! Ufa, hein, quase, ganhou, hein, mano? Ganhou! Agora reza pra marcar o jogo pro lugar onde você quer. Reza pra ser inauguração lá no Arenão. Me diz uma coisa. O porcão. O Wesley melhorou dentro do Palmeiras? Melhorou. Continua. O Wesley jogou num time bom, mas não tanto, né? Olha aqui, ó. Wesley ontem, ele meu tá Deus. Suspenso agora, né, Dodão? Ainda bem. Ele conseguiu. Ainda bem. Porque, assim, é um reforço, o Wesley suspenso? Não. Ontem, é bom, ontem, eu vou dizer, ele foi nota 4, pronto. foi nota 4. Quem assistiu, ele assistiu. Mas na outra ele foi quanto? 4,5. Então ele decaiu. Só que ontem, Benjamin, ele quis brigar no final do jogo. Ah, você nunca quer. O que foi aquela confusão? Ele quis brigar com o cara, porque o cara, num lance lá, numa dividida, ele quase que... Lucas Fonseca. Então, jogou pra torcida. Tá demonstrando raça. Não, ele foi pra quebrar. O rapaz foi até... Eu entendo que ele foi... Ele foi empurrado, maldoso. Né? O jogador do Bahia que ia quebrar a perna do Wesley. Ele ia quebrar a perna dele. Que vai fazer. Ganhou o jogo, vamos embora. E jogar os torcida. Caras Portuga puxando o cara e o cara querendo ir lá brigar com o cara. Mas sentado é fácil. Às vezes o cara tá de sangue quente. Ô Portuga, mas não, mas tem que ser inteligente. O futebol precisa de nego inteligente, não de nego debilóide. É isso. O futebol tá cheio de nego burro. Burro! Burro! Mas que calor do jogo no inferno. Acabou jogando 3 pontos, porra. Mas se ele é ruim, não se preocupar, sorte do Palmeiras. Sim, Sombra, tudo bem. Porra, só que ele podia ter sido expulso. Podia prejudicar mais. Ele podia levar mais um jogador do Palmeiras. Sombra, o que eu quero dizer é o seguinte: se ele vai lá e briga, ele não vai brigar sozinho. Porque o Fábio já foi na pilha dele, o outro vai na pilha dele, o outro vai. Aí o juiz vê lá três, quatro brigando e não sabe quem começou. Ele vai lá e expulsa dois, três. Esses caras têm que ter a calma do Dodô e do Benjamin. Ah, mas olha, é assim. Só um minuto. Eu não sou. Nem o Benjamin já disse aqui. Fala, malandro. Não sou o cara ideal. Exemplo. Exemplar pra poder falar isso. Só que futebol precisa de pessoas mais. Pessoas inteligentes, é diferente. Nós estamos cheios de nego burro. É isso aí. Burro. É burro pra cacete. Na verdade, burro. Burro. Tá com um monte de ignorantinha pro mano, né? Ô, vovó. Tem toda a preparação possível pra fazer isso também, né? Ô, vovó, você quer, não entendi. Eles também têm toda a preparação possível pra se controlar emocionalmente. Lógico, também. É diferente, pô. Profissional, ele ganha pra aquilo. Ah, mas. Eu, quando eu fazia na rua, eu brincava. Era brincadeira. Ah, você fazia na rua, se entregou, meu Deus. Quando eu jogava bola. Porra, mas vocês também, puta, tudo leva por trás aqui. Eu vou dizer, é verdade, eu levo. É, então vai, continua levando aí, não enche o meu saco. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu brincava de futebol na rua, eu brigava mesmo. Saia no braço mesmo? Quando precisava, ia. Agora sim, mas aqui eu posso fazer mais futebol. Super Domênico Gato, ali, grande exemplo, ali, bicho. Mas ali é brincadeira, gente. Ali nós estamos falando de um esporte que nunca. Envolve dinheiro. Envolve pessoas que ganham muito dinheiro. Você imagina. Esses caras ganham 80, 90, 100, 150 por mês. Não é pra brigar, não. É pra fazer a profissão dele. Vocês estão brincando, eu tô falando sério, porra. Uma hora de brincar é brincar, uma hora de sério é sério. Presta cacete. Atenção, pô, tá tirando sarro por quê? Isso, Dodô, falar. Eu tô falando sério, é uma hora séria, agora é sério. Não é hora de ficar brincando, fazendo picuinha, brincadeirinha, porra. Então, assim, o futebol, aqui a gente pode brincar, mas agora não é pra hora de brincar, é hora de falar sério. Os caras ganham muito dinheiro para fazer e exercer a profissão futebol. Eles aqui que falam todo instante, não sou eu. Eles ficam brigando. Não, nós somos profissionais. Não é profissional. Somos profissionais. Não podemos jogar toda hora. É profissional. Isso, então, se é profissional, não pode brigar. Não pode brigar. Parou. É profissional, pô. E outra, ô Domênico. Você pega esses caras. Na verdade, eu tô errado. Não, você não tá errado, meu. Mas às vezes acontece, Domênico. Tá errado, eu tô errado. Eles têm que brigar, meu. Desceu, pau, vamos brigar. É que às vezes acontece. O cara é profissional e tem que dar o exemplo. Olha, cuidado com o seu argumento, hein. Cuidado com o seu argumento, hein. Depois você não critica o torcedor que se mata na arquibancada, porque ele tá representando. Como não tá? Eu tô errado, mano. Ele acaba inflando em vez de estar na arquibancada. Gente. Segue o jogo, sem falatório. Não tem nada. Te dando uma chance de não ser um idiota no ar. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem defende os caras que matam aqui é você, não sou eu. Eu não. O que eu tô falando é o seguinte: é óbvio que a gente tem que incentivar os caras a brigar. Porém, como diz o mano, é um esporte de contato. Você tá com a adrenalina alta. Mas tem às que ter a cabeça no lugar. Pô, mas não é. Vai prejudicar a equipe por causa de uma coisa? Às vezes você tá saindo, o cara fala um negócio pra você, te xinga, te ofende. O Zidane é um cara super equilibrado a carreira inteira. Não é, mas numa final de Copa do Mundo, ele perdeu a cabeça. Matuidi nunca fez isso. Matuidi. Eu acho que o jogador tem que ter consciência, RG, que ele tá representando milhões de pessoas ali, tá certo? Ele representa um clube aí que vale milhões. Eu acho que ele tem que dar o exemplo. Eu concordo com o Domênico, é um absurdo. Já tinha acabado o jogo, gente. Porque o jogador ele tenta ser machão, e não me vem com esse papo, porque o cara tá estressado, é um esporte de contato, etc e tal. Muita gente, às vezes, acaba fazendo merda, inclusive no trânsito, porque tá estressado. Exatamente. Tá certo? Então o jogador ele tem que, nada mais, nada menos, como uma figura pública, dar o exemplo. Eu não tô sendo hipócrita, não. Eu não tô sendo hipócrita, não. Porque não tô. Porque eu acho que o cara, como uma pessoa pública, ele tem que dar o exemplo, beijo. Eu tô falando sério aqui. Tô falando sério, muito sério, por sinal. E digo mais, Domenico, esse monte de machão que tem no futebol. Não, esse monte de machão que tem aí no futebol, que, ai, eu sou brabo, ai, me segura. Se larga. Os caras não fazem nada. Não fazem nada, porque é tudo bunda mole, é tudo frio. O mais engraçado é o seguinte. E o mano tem razão. Tá coberto de razão. Engraçado é o seguinte. Tá coberto mesmo. Quando é os torcedores organizados que matam, faz emboscada, ele não vem com essa veemência. Venho toda. Sim. Fala que bandido não, tem que estar preso. Não, peraí, veja bem, pô, contudo, porém, no entanto. Aí quando é jogador lá que tá saindo de cabeça quente, você faz esse discurso todo. Tá, o torcedor, pode, então, ele não pode ficar de cabeça quente. Quer dizer, se o cara ficar de cabeça quente, ele justifica uma agressão ao outro. Esses torcedores que matam. Eles já matam antes do jogo começar. Olha, então, imbecis e bandidos, tem que estar preso. Vamos mudar um pouco esses argumentos. Vamos nos ater ao campo de jogo. Ô, Humberto, você concorda? Jogador não pode brigar em campo, nem se ficar um pouco nervoso? Cara, tem que. Às vezes não sai, perde o controle, cara. Não tem o que fazer. Cara. Mas. Mas acontece. Não tem, porque é um ser humano, não adianta você falar que não vai brigar, porque... São máquinas, pô. Você nunca perdeu a cabeça, Humberto? Com certeza, já. Já? Quantas vezes? Algumas, viu, cara? É, e mesmo? Você é um encrenqueiro, maluco. Você é um encrenqueiro, você que tá preso, velho. O Sheik mordeu o jogador do Boca, o juiz não viu, ele ficou malandro. Se o juiz veio expulso o cara, é responsável, não podia fazer. São lados. Mas o juiz viu aquele lance, então, é que ele viu que era contra um argentino. Ele falou morte. Contra um argentino, então ele é malandrão. Aí pode, mano. É diferente. É vocês mesmo que pregam essa regra da Libertadores, pode tudo. Vocês são incoerentes aqui. Mas o jogo é... Vocês estão sendo incoerentes aqui. Mas o jogo é de nós aí. Viu? Porque eu já ouvi muito esse cidadão, esse sim é hipócrita, esse português de Araque aqui, porque ele fala, Libertadores, o jogo come mesmo. O pau come. Não come? Então não tenta querer passar a mão na cabeça e falar, tá errado. Eu não disse que tá errado, eu disse que às vezes acontece. Todo mundo atacando o Portuga hoje? Não, você tá querendo atacar o senhor. Eu tô dizendo que é normal um jogador brigar. Você que tá defendendo o Portuga aqui, mano. Comportar feito um frade. Eu tô dizendo que ele pode brigar. Frade não, mas tem que respeitar a camisa do jogador. Não, não. Tudo bem, balando? Boa noite. Tava vendo o jogo, é bigode no gato esse jogo. Você perdeu uma vez, você perdeu a cabeça. Aqui eu não gosto desses moleques que querem falar merda, não é, malandro? Aí eu vou pra cima. Aí é sapateado na boneca, né, malandro? Desculpa, o que é sapateado na boneca? Aí é chapiscada no bigode grosso, né, malandro? É comigo, não. Agora, chapiscada onde? No bigode grosso, malandro. Agora eu vou perguntar pro Beto, que no sábado jogou Corinthians e Curitiba. Agora, seja sincero com a gente, malandro. Você comemorou o gol do Corinthians, malandro? Fala pra nós. Eu tava na casa de um corintiano, mas eu atormentei ele, viu, velho? É mais fácil perguntar se ele comemorou o gol. Eu atormentei ele, cara. É mais fácil perguntar se ele tava 2-0 pro Curitiba, vixe. É mais fácil perguntar se ele comemorou o gol do Alex. Eu gritei pra caramba. Mas aí prejudicava o Palmeiras, malandro. Aí é alfinete na orelha, malandro. Mas o Alex fez um golaço. Só dele pra não cair. Peraí, alfinete na orelha, chapiscada no bigode. Que mais sapateado na boneca. É couro vivo no ralo, malandro. Isso aí não dá. Agora, ô malandro, o Palmeiras fazia tempo que não comemorava o gol do Kardec, hein? Ontem que o Palmeirense comemorou, tem que ser sincero, hein, malandro? É verdade. Os caras tinha muito palmeirense torcendo pro São Paulo. Então, malandro! Boa, Silvio! Humberto, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Opa, obrigado. Quero mandar um tapa na camurça aí. Tapa na camurça, depois do sapateado na boneca, do chapisco no bigode. Mandar uma moela pra Heloísa. Tá certo. Que ela é sua? O que ela é sua? Esposa? 10 anos de casada, hein? Aí, RG. Cartãozinho hoje, segunda-feira, pra você dar um tapinha de leve hoje, mas de leve, hein? Você tem que estar aqui no sábado, na Paulista, 1439, às 6 da tarde, tá bom? Ok. E mandar um abraço pro Fabiano, pro Adriano, pro Roger, pro Paulo e pra todos os ouvintes aí da estádio. Do estádio 97. Rádio Energia. Pra caramba. Um abraço pro Domênico, pro Benja. Um abraço. Desculpa pro Mano. Ah, pro inferno. Não, mano. Você falou que é contra a violência. Você é contra a violência. Esse cara representa um perigo pra sociedade. É nóis. Mano Frade. Pro Motinha. Obrigado, beijo, me liga. Então tá bom. Manda o zap zap. Falou, abraço. Obrigado, hein? Valeu. Falou. DJ. Broca fumegante. Broca, você vai tocar essa sábado no Hopi Hari, Festa da Véia? Nossa, tá aí na Social Club. Esse é o tipo de música que ele toca lá pelas 10 da noite. Sensacional. Vai no começo da festa, né? Pra esquentar, né? Um BPM mais baixo. Porque, ó... Aí o pessoal começa a fazer aquele espacinho. Legal pra caramba. Faltam 5 dias pra Festa da Véia. É, sábado no Hopi Hari. Adquire o seu ingresso. Tem nas lojas Offner. Tem nas lojas Tent Beat. Quer saber todos os pontos de venda? Vai lá, site festaenergianaveia.com.br, tá bom? Os ingressos do segundo lote estão terminando. Festa do Energia na Véia neste sábado vai bombar. Mais uma festa bombada da Energia 97, também com produção da Actuel. Ô, doutor, você dançava com aqueles passinhos? Dançava. Ah, é legal, o passinho dançava. É legal. Mas hoje você tem a mãe ou não? Ah, eu perdi todo. Fica igual, Dudu. Pera só um minuto, Mota. Eu tô com o Domênico, cara. Não é, pô, não pode falar. Eu já dancei bastante. Eu dançava break. conversar. Tá? Domênico, você brigou mais jogando futebol ou dançando nas festas? Não, dançar não brigava. Quem dança mais, você ou Nelson do Trujillo? Brigar dançando? Hein? É, mas às vezes tinha uns pau. Quando você chegava numa garota, porque na época tinha a seleção de lenta, né? É. Que era a época que você era a época que você tinha que chegar lá pra pegar, né? Né, RG? Sim. A seleçãozinha de lenta, você ia lá e tentava meter uma proposta. E quando o cara já tava de bisóio, você conseguia pegar, o cara ficava puto, aí queria vir com graça, aí saia na mão. Aí não tem jeito. Assim, ei, mãe, Dudu, quem mas era difícil mais? De brigar. Quem dançava mais? Você ou o Nelson? Eu nunca fui no dançando, não, você tá louco. Nelson é Nelson, né, velho? O Nelson é um monstro, né? Nelson desde a época da. Você sabe que eu ia lá e ficava muito lá, né? Peraí. Naquele... São Bento ali, eu ficava vendo os caras dançando lá. No metrô, Ora, ficava curtindo o som lá. Eu passava lá ali era Malcolm McLaren. Quer ver o que tocava a sombra? All in Jerry, Breaking There's No Stopping Us. Aliás, hoje o Sombra, acho que programava uma música muito legal, Break Machine. Sim. Essas músicas tocavam na época lá pra gente dançar os breaks, aquela coisa toda. Era muito legal. Aquele clipe do Lino Cris lá, tudo azul, é o Nelson que dança. É sensacional. Aí, ó. Olin Jerry. Olin Jerry. O que era aquela que o Wall subiu? Street Dance. Esse é Street Dance. Também, mesma época. Essa época. Mesmo, esse é Street Dance. Mota, você... Street Dance. O Mota pediu a palavra, é algo mais importante do que nós estamos falando ou não? Não, eu ia falar do grupo do Paulo Estranho foi associado hoje. Tá, tudo bem, vou continuar falando das músicas, daqui a pouco você vai falar do que eu tava falando. Não, eu esperava, não tem problema. Isso é sensacional. Problema. Da época da São Bento era 78. Não, né? Não, São Bento... Não, 84, 83, 74. Mas tem tendência aí? Pra São Bento continua lá. O São Bento quando eu trabalhava lá. Não, mas a época do rádio lá... O radião era 83, 84. Quando o break, sempre tinha gente dançando lá. A molecada começou a chegar em 79. Randy Andy, Motor Song. E essa aqui, sensacional. Tchai Lights, Bottom Zap. Mas que lindo está, mas que lindo. Esse era o Juju, Black Juniors. Também. Era break. É o Mr. Sun que fez eles, os menininhos. Mais uma das invenções malditas e de sucesso do Mr. Sun. É um gênio. Vai estar aqui amanhã na rádio, às 11 da manhã. Pra pegar ingresso da festa da véia, Mas ele é bom, pô. Isso é gênio. E torce pro Boca. É gênio. Gente boa. Não, além de gente boa, ele é gênio, cara. Mas o que vale é a pessoa, né? Se ele é inteligente ou não. Se ele, por exemplo, o Mota, vale pela pessoa. Sim, mas o Mr. Sun na PJ também é muito bom. Mota. Mas o Mota é gênio também, Sombra? Não, falei, vale pela pessoa. Ô Mota, o que você ia falar do Campeonato Paulista? Então, hoje foi sorteado aí os grupos do torneio do Paulista. Eu vou te dar um soco. Começa dia 1º de fevereiro, né? E termina 3 de maio. Certo. E a Federação Paulista também determinou que cada clube pode inscrever só 28 jogadores. Inscrever? É, inscrever. Você falou escrever. Não, falei inscrever. Para, você também agora vai ficar dando uma soletrando. De rude. Vai olha dar uma de rude agora. Eu não sei no Hulk, respeito o personagem. E fixou o preço mínimo de ingresso aí de R$40. Só pode inscrever 25 jogadores? 28. 28. Jogadores. A federação explica o seguinte. É pra que os times não joguem com tantos jogadores reservas. Né? O Aidar reclamou, por exemplo, falou que queria usar muitos jogadores. Foi o único contrário. Foi o único contrário, né? O vice-presidente do Corinthians elogiou a forma, elogiou tudo, né? Então os grupos. Qual é o Neto, então? Hã? O vice, quem é o vice hoje? Ah, deixa eu ver o nome dele aqui. É o Gobi. Chama Gobi. Não, é o presidente. L.E. O Herdo. Eu nunca ouvi falar. O Herdo. Que L.E., idiota. Meu Deus do céu. Qual o tamanho da letra? É o primeiro soletrando com o nome que a gente faz. Olha aí. O Eli Verdo. Não, é que tá na foto. Eu não tô conseguindo ver direito. Você tá precisando de óculos? L.E. O Herdo tá escrito. É mesmo? Olha aí. L.E. Ele tá com catarato, mano. Vai no hospital, mano. Mas quem é esse cara? Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Pô, o seu Eli é antigo. É antigo? Ele elogiou bastante. Falou que a fórmula era boa. Faz churrasco lá. Mas eu particularmente não gosto dessa fórmula não, Motinha. Porque os clubes, Sombra, eles não jogam com os times do próprio grupo. Eles jogam com os três grupos restantes ali. Eu, sinceramente, mano, pra mim, podia apresentar a fórmula que fosse. Hoje não cabe mais campeonato paulista, campeonato estadual no calendário do futebol brasileiro. Não pode. Porque é o seguinte, com essa estrutura. Por que que os clubes jogam quando tem data FIFA? Por causa do campeonato estadual. Por que que os clubes não podem excursionar? Por causa do campeonato estadual. É sempre por acaso. E se só jogar a final, Sombra, que... não? Não, eu acho que poderia existir sim o campeonato estadual. Só que eu acho que poderia talvez minimizar o número de times ali do campeonato brasileiro e do campeonato paulista também. Com isso você encolheria o campeonato e você daria uma... Só não acaba com o campeonato estadual ou só não reduzem só não reduzem ele porque precisa do voto dos clubes do interior. Não, os votos desses clubes do interior sustenta os presidentes. Ô, Sombra, infelizmente... E de uma maneira indireta, quanto mais presidentes de federação você tiver, você tiver eleito através desses clubes, mais votos você vai ter amanhã para se estabelecer. Olha, eu discordo com relação a isso. Eu acho importante, Sombra, a gente ter um campeonato paulista forte, um campeonato estadual forte em qualquer região do Brasil. Porque são desses times do interior que você consegue lapidar e trazer jogadores de qualidade para o time grande. Não dá para ter esses clubes fortes, mas é que tá, Sombra, não o dá. O Petros, não dá, por exemplo, calma, né, mano? É, o Petros é um exemplo, argumento, claro. Não briga comigo. Não, não tô brigando, mas senão o ouvinte não consegue entender. Mas com relação ao campeonato... Ele abre uma boa boca, que ele toma porra de alguém. Não, não toma. O rapaz é do seu lado também. É, só para concluir, o negócio é o seguinte, com relação a esses times do interior, eles só são fracos, Sombra, porque infelizmente nós temos uma federação que é muito rica aqui no estado de São Paulo, e não repassa aí o dinheiro que deveria para esses clubes. Eu acho que a Federação Paulista, ela, não é que ela tinha, talvez, aí o dever... É o dever, sim. É, porque isso não é um favor que ela faria para os clubes. O clube aí, por exemplo, a Ferroviária em Araraquara, óbvio que ela não vai ter uma receita da televisão. Então a Federação, ela tinha sim que fazer com que esse clube recebesse uma boa parcela de dinheiro para poder montar um time, inclusive no decorrer do ano. Você não pode deixar apodrecer o futebol do interior, Sombra. Isso é muito ruim, cara. Já apodreceu, faz tempo. Não, mas é muito ruim. Não pode, cara. Mas... O futebol do interior, ele tá vivendo aí com o aparelho ligado. O Mojimirim, o aparelho morre. O Mojimirim tá disputando Série C, por exemplo. Agora, mano, eu acho que... Subiu. Subiu, disputou contra o Paysandu no último jogo, perdeu de 4-1 lá na semifinal. Vou dizer o seguinte. Eu acho que o Campeonato Paulista deve ser regionalizado e os grandes entraram numa fase mais aguda. Dá um tempo pros grandes, faz a disputa regionalizada entre... Cria clássicos, Comercial e Botafogo, para movimentar o interior de São Paulo e numa fase mais aguda, lá na frente, agrega seus melhores aos clubes de São Paulo. Eu queria rápido, aí, só dar uma opinião, coisa rápida. Boa noite, primeiro, Juninho, boa noite a vocês. Noite. Isso aí é música que toca naquele jogo GTA, quando se rouba o carro... Ó, isso toca no GTA. Pra quem... Não é música de ladrão, aí, não. Não, mas a música no carro está tocando. Eu vou falar. Depois, essa eu acho. Música, que os... não é que você é de ladrão. É que quando você rouba o carro, está tocando na música no carro. No GTA toca essa música? É que o carrinho, às vezes, ele tem o som do rádio, entendeu? Exato. Fala os grupos do eu só queria dizer. Os grupos. Antes de falar os grupos, dizer que a fórmula está errada. Porque o critério de desempate é vitórias. Certo. Deveria ser gol de falta. Quem tem mais gol de falta... Só porque você foi um ótimo cobrador de falta. Porque a falta é a melhor coisa no futebol. Vamos lá. É, para Matuidi, agora que está ouvindo, para Rivière, que não é um jogador, é o lugar aqui de São Paulo, Rivière. Rivière de São Luís. É onde o mano vai. Vamos lá. Grupo 1, São Paulo, Ituano, São Bernardo, Mojimirim e RB Brasil. No grupo 2, Corinthians, Ponte Preta, Aldax, Rio Claro e São Bento. No 3, Palmeiras, Botafogo, RB? Portuguesa. Red Bull. Linense e Marília. Abraço a Marília, que é esposa também do Matuidi, está ouvindo. No grupo 4, Santos, Penapolense, Bragantino, XV de Piracicaba e Capivariano. XV. Dependeu pra eu ler. Tô lendo. Você sabe cobrar falta, mas não sabe ler. Putz, mas cobrar falta, tá, mas o que importa é saber se você não sabe cobrar falta. Benjamin, eu acho que o governo devia criar o Falta Família e o Falta Zero. Ô, Mota, você sabe cobrar falta? Eu sei. Você? Lógico. Você sabe que eu repeti vários anos. Eu era um zagueirão. Eu repeti vários anos, porque eu tinha muitas faltas. Eu tomava nas costas, né, Mota? Uhum. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro não é o Matuidi, é o Anderson Silva. Bateu no meu carro. Você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Nem precisa, o Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso... Na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos a mais ouvintes. 32847097. Esse aqui é o Estádio 97 na Energia 97. Oferecimento de Peugeot. toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive, tá bom? Aliás, quem entrar no ar e disser eu quero ver a Peugeot no Salão do Automóvel, concorre no final do programa ao ingresso para o Salão do Automóvel com direito aí na área VIP da Peugeot. Sortearemos dois ouvintes no final do programa. Oferecimento também de Hello Food. Procurando alguma coisa para comer? Hello, delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello, mano! Opa! Alô! Alô! Quem fala? Roberto. É, Roberto, tudo bem, meu? Roberto! Tudo bem, e você, Dodô? Roberto do que é o nome completo? Não vai assustar, hein? É Roberto Dinamite Araújo. Eita! Quando você pensa é que já viu tudo. Aí, aí o Mota vai perguntar. Fala aí se eu ganhei a camisa do Vasco hoje. Obrigado aí pro... Quem foi, Uba? André aqui. Mendes, é da Umbro, mandou a camisa, obrigado. Agora vou te falar, ó. Aí o Mota vai perguntar se o Roberto Dinamite é em homenagem ao Roberto Dinamite. Não. Tá claro, né? Não é que nem você que lê no pacote perguntou o que, que é isso, tá escrito putz. Roberto Dinamite jogou na Portuguesa em 89. Também. Artilheiro do campeonato em 1989. Mas ô amigão, seu nome é em homenagem ao jogador ou porque seu pai explodia a caixa eletrônica? Não. Tá, eu sofri bullying pra esse nome, cara. Sofreu bullying? Meu pai é amante do futebol, ele foi escolhendo os filhos dele, cada um com o nome do jogador. Quais são seus... Infelizmente sobrou isso. Como são seus irmãos? Infelizmente sobrou isso. Quais os nomes dos seus irmãos? Ah, tem Luiz Carlos. Como? Luiz Carlos. Luiz Carlos do quê? Araújo, é um irmão. Tem o Ronaldo Adriano, que são dois num só. Ronaldo e Adriano. O Luiz Carlos é o nome daquele zagueiro que jogou no Corinthians na década de 70? Poxa, cara, não lembro, mas eu acho que sim, porque ele nasceu em 83. Pode ser que seja. Aí tem o Ronaldo Adriano, tem o Roberto Dinamite. Ronaldo Adriano? Você. Quem mais? Ronaldo Adriano. Ah, quem mais? Eu e tem o Rodolfo Rodrigues. Rodolfo? Aí sim, esse pega tudo. Esse pega tudo. Olha, mas você tá montando uma família, é uma seleção, cara. Teu filho vai chamar não, Deola? Não, cara, mas eu te digo... Eu tenho 11 irmãos, pô. 11? Pô, você não, é filho não, do Cátia, irmão. Você tem irmã também, gente, não? Que faz. Ah, meu pai era... É zagalo. Não tinha TV, né? Meu pai não tinha TV na época. Não tinha, não assistia. Tá mas você tem irmã também, é tudo homem? Eu tenho não, TV. Não, não, o pior que é meio a meio, é 6 homens e 6 mulheres. E qual o nome das mulheres? Alô? Pô, cara, pô, que é isso? É, mas eu vou falar, a mais velha é Claudiane, aí tem a Vanessa... Vanessa. Tem a Nayane. É, mas aí não, né? Nayane. Não, aí não são. Faltava aí, pô, Marta. Por causa da Marta do falta um irmão, lá. Você deu 5. Falta um. Qual é o nome do outro? O outro tem Lázaro. Esse não é nome de jogador, esse é nome bíblico que a minha mãe queria colocar esse nome. Dos 11, mudou, tua mãe mudou. Conseguiu um só. Deixa eu te falar, que a tua mãe deve ter brigado com teu pai pra conseguir um nomezinho aí nessa parada. Esse Lázaro foi é verdade, verdade. Quase deu divórcio. Você falou que uma das suas irmãs chama Nayane? Nayane, isso. É, porque sua mãe ficava Nayane, nenê. Sensacional! Fala com você! Sensacional! Pô, mas antigamente, Domênico, a mulherada tinha filho mesmo, né? Imagina 11, cara. Mas hoje elas continuam tendo, viu, mano? Não, mas hoje em dia, Sombra. Não, mas é que tá. Hoje em dia tem um, tem dois. Ele tá... Eu não vejo mais uma mulher tendo 11, 12 filhos, cara. O que é sábio. Ah, né? Tem gente. Isso aí é pouco ainda, deu bom. Pouco. Agora sim. É 25, né, cara? Interior é assim, tem. Interior, né? Teu pai pegou aí. Pesado, hein, irmão? É, no interior os caras vão pra dentro da lagoa, velho. Passou você, é por isso que deveriam fazer o Proratec. Como é que é, ó? Eu tenho uma irmã que nasceu no mesmo ano que eu. Nasci em janeiro e ela nasceu em dezembro. É, não pode. Nossa, seu pai não respeitou nem a quarentena, mano. O seu pai saber, mano. O seu pai põe um sem parar, entendeu? Domênico, não tinha nem cicatrizado os pontos da cesárea. Só puxou o fio, assim, nossa, falou, sai outra. Tua mãe é uma heroína, hein, velho? Graças a Deus, cara. E olha... Velhinho gostava de uma gangorra, hein? Porra, velho. Que foi? Aprender a ser pessoa de bem com eles, meus pais. É isso aí, parabéns. Que bonito. Que história bonita, conte mais. É. Ô, Aguinaldinho, quantos filhos você tem? Ah, já fiz vários filhos. Já fizeram em mim vários filhos. Já fizeram? O que fizeram aí? Filho, mas não nasceu, né? Não. Fizeram, mas não nasceu. Tem uma história que eu não posso contar. Ah, é? Não conta. Ah, eu conheço essa história aí, não conta. Não pode. Eu sei que não, não pode. Não pode, mas quem me conhece sabe. Mas o Tiranite... Que mais? Então, oi, tem pedrado você leite. Falou como que é isso? Seus pais te fizeram uma pessoa de bem, agora que a gente vai saber se é verdade ou não. Que time você torce? Ah, é? É. Cara, eu vou falar. Dodô. Fala, meu velho. Abestar. Fala duas palavras, três palavras, você vai saber que time é. O maior campeão do Brasil. Verdão. É gente boa. Gente boníssima esse rapaz. Gente, o maior do Brasil é o Verdão. O maior do Brasil é o Verdão. Você vê que todo mundo ficou quieto? É o maior, o maior. Tem Santos. Tem Santos. Palmeiras do Santos. Tem Santos, não. Eu não sabia que o Tiririca era palmeirense. Fala, amigo. O maior clássico do mundo, é nós. É nós, o Corinthians e Palmeiras, é nós. O maior, que eu cumprimento você de novo. Parabéns. Cumprimento porque você faz parte do maior clássico existente no planeta. No planeta. Real Madrid, Barcelona, do lado de Corinthians e Palmeiras é uma merda. É uma merda, é uma porcaria isso, uma porcaria. Olha, os caras escutam vocês, velho. Manchester United e Arsenal, é um lixo. Mas não chega no dedão do pé, mano, no dedão do pé, não chega. Milan, Juventus, fraco. Como é que é, como é que é? Deixa o Roberto Dinamite falar aí. Barcelona e Real Madrid foi pra eliminar o nosso jogo. Eles fizeram a abertura pro nosso jogo, último jogo lá, mano. É mesmo. Eles que fizeram a preliminar. O segundo quadro joga antes. O nome do time é Barcelona, é o Barcelona e Real Madrid, depois você vê a pelada. Barcelona e Real Madrid. Oi, fala, velho. Fala, Tiririca. Eu quero ir na torcida Feijó, estádio 97. Você estará lá. Não sei se será no Pacaembu ou na nossa arena. Cara, eu quero ir. Não, já tá. Allianz Parque. Eu não sei onde você vai, mas você vai na torcida Peugeot. Você vai no jogo. Pode ser, pode não ser. Senão você vai morrer. Que é isso, meu? Não, você vai sim. Fica tranquilo. Parabéns, você merecia excelência, cara. Parabéns. Falando sobre isso, quem vai dar o... O Benji acerta aqui onde eu moro também. Ah, é onde você mora, hein? Onde você mora? Peraí, que precisa arrumar o Fortaleza. Aqui. Diga! É. Onde você mora? Fala! Jardim Triângulo. Quê? Jardim das Bermudas. Triângulo. Jardim Triângulo. A parte triângulo. Não é jardim circular. É jardim nem quadrado. Nem quadrado, nem triângulo. Nem no retângulo. Peraí. Se é? É. Se é o que eu conheço? Tá falando fora do microfone, falando no microfone. Se é o que eu conheço, né? Vocês estão falando tudo em cima do outro. Ah, mas você tem que falar lá em cima de você. Se é o que eu conheço, é Ferraz de Vasconcelos. Matou, é isso mesmo? Morreu! GPS, Dom Benjamino. Agora, Roberto Dinamite, pera aí que agora você vai participar de uma sabatina aí com a Aguinaldinha. Ah, mas você fica louca com isso, né, Benjamin? Ele é vovô Yer. Ô, Tiririca, vou perguntar agora pra você, então. Não, que Tiririca. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. É, você é casada? Tá tirando, porra? Aqui é homem, rapaz. Que porra mesmo? Não pode não. Aqui é homem. Nossa, meu Deus. Você é casada, qual é o nome do rapaz? Que rapaz? O rapaz é... Rapaz, eu sou louco. Você bota sua mão no fogo. Ô, Guinaldinho, vá lá pro Rio. Vá torcer pro Botafogo. Lá que vai cair. Menino, você já passou o joelho no ralo, menino? Como que é? Já passou o joelho no ralo? Você passou o joelho no ralo? Que isso, meu? Você gosta daquela privada com esguichinho ou sem? Você tá maluco. Você tá maluco. Ô, Domênico, não vai dando um tesão falar disso, menino? Vou te falar o que vai dar, já a mão nos cornos. Domênico, você vai perguntar isso, é louco. A mão nos seus cornos já. Fala do Palmeiras com ele, menino, porque eu vou pro banheiro. Ó, por favor. A Polícia Militar só avisando, né? Aprovou aí, né? Tá tudo certo. Agora quem vai definir é a CBF, Federação Paulista de Futebol. Se haverá o jogo na nova arena. Ou não. É, vamos aguardar. Quem decide é eles. Tá não importa. O importante é que vai sair daqui 6 horas. É isso, né, Sombra? É. 6 horas daqui da Avenida Paulista, 1439. E mesmo assim, Dodô, eles não sabem se será com a capacidade total do eles estádio. Eles não sabem. É sempre uma burocracia, né? Tinha dado o laudo, agora não deu mais, a polícia precisa ver. É assim mesmo. é o laudo da faxineira pra ver se tá limpa. É lamentável. É, né? Porque foi muito difícil pra aprovar o nosso estádio. E lá o Itaquerão foi bem facinho, mas o nosso foi difícil. É que Itaquerão precisava ser rápido, ali, lá era a Copa do Mundo. É, ali tinha todo o processo ali que movimentava trás, o interesse popular ali, que era a Copa do Mundo. Então teve que fazer meio que as pressas, inclusive. Interesse popular. Mas é verdade. É verdade, não, verdade, é, era o estádio de abertura da Copa do Mundo. É o estádio do povo. Se isso não for interesse popular, o que é, né? É, tinha uma pressão política, inclusive, né, inverteram até o mando, que o primeiro jogo do Corinthians e Botafogo seria no Rio, e acabou tendo que ser em São Paulo justamente pra fazer esse teste. É verdade. Pra fazer inverteram, o teste. Né? Inverteram o mando. Havia uma pressão política em cima. Ô, Roberto, você assistiu o jogo ontem? Assisti, abestado. Cara, eu ouvi. Eu ouvi o jogo, não assisti não, porque eu não tenho condições de possuir TV a cabo, entendeu? Ah, aí, só pelo rádio mesmo. Mas você tem rádio. Plano de saúde, amigo? Não, pra quê? Graças a Deus tem um salto de ferro, rapaz. Tomara. Também acho, velho. Porque é muito mais importante você investir numa TV a cabo do que no plano de saúde. Tá certo. Fala besteira. Se sobrar algum, investe na TV a cabo. Lógico que é. É. Não. Por exemplo, uma TV a cabo. Quantas vezes você vai utilizar por mês? TV todo dia, pô. Aí que tá. Aí que tá. Agora, plano de saúde, quantas vezes você vai utilizar por mês? Se ele precisar, nunca sabe. Se ele precisar uma vez que precisar mesmo, ele tá ferrado, vai morrer, é isso. É, sacrifica, mano. Como assim? Tá louco? Sacrifica, mano. É muito mais legal você poder assistir uma TV a cabo, velho, ver filmes, seriados. Ô, amigo, Jardim Triângulo. Do que fazer uma tomografia. Você acha que o Dorival Júnior tá se precipitando em colocar soletrando, precipitando, olha aí, final do soletrando. Isso é burro, hein? Você não acha que o Dorival Júnior tá se precipitando, amigo? Eu acho que não. Em escalar o Donizete? Eu acho que o Dorival vai morrer! Que é isso? Hein? Eu falei, você não acha que o Dorival Júnior está se precipitando em escalar o Donizete para jogar contra o Galo? Donizete tá tirando agora? Não tem Donizete no Palmeiras, não. Ah, então você não tá acompanhando o noticiário. Tá louco? Tadinho do cara, chupa trouxa. Cri, cara, cri, cri, cri, tá louco? Que a base dele é calcular aqui. Eu tenho dó dos ouvintes. Você explora a ingenuidade do cara. Coral do Grilo pro Benja. Mas esse cara aqui, ó, o RG, ele acaba explorando a ingenuidade das pessoas. Isso é muito feio, Benjamin. O Silvio Santos ficou bilionário fazendo isso a vida inteira. É isso aí, Benjamin. Você não tem humildade. Tem que ter humildade. Tá vendo? Tomou, trouxa. Toma, vai, toma, vai. Você não tem humildade, abestado. Não tenho, velho. Você tem razão. Ô, Roberto. Oi. Palmeiras se salvou ou não? Cara, eu sou igual a Domênico, eu sempre fico um pé atrás. Mas ele melhorou uma dúvida aqui com a entrada do Dorival Júnior, melhorou bastante, mas fico sempre esperando os 45 pontos, que é a sair da zona da confusão. Boa, Tiriri. Sair fora. Eu tava falando com ela, aí ela falou, Florentina, canta pra gente, abestado. Esse dinamite é teu irmão, Tiririca? É, canta pra gente, abestado. Vai, fala aí. Fala aí. É bife, bicho. Fala aí, abestado. Estão tirando o rapaz. Fala, ô, irmão. Putz, cara, Bom dia, eu sou cearense mesmo. Você pode ficar falando aí, eu sou cearense mesmo. Vai tirar o cara, não. Aí, chupa aí, Domênico. Ô, Aguinaldinho. Chupa você. Ela está brava. Aguinaldinho, é brincadeira. Você gosta do cearense? Eu adoro. Você já pegou um cearense arretado? Já, tem a cabeça grande, é uma delícia. Já ralou o joelho. Já ralou o joelho no. Já, eles contam piadas e transam. É uma delícia. É verdade. O stand-up tem bastante, né? Ô, Dinamite, mas os cearenses têm uma fama muito grande de serem bons humoristas, né? Cê, tem algum aí dos... Algum dos 11 irmãos aí é humorista ou não? Não, só meu pai. Meu pai é engraçado. O Tiririca, né? Teu pai o quê? Teu pai é engraçado. Meu pai é engraçado, o jeito que ele fala e é engraçado. Mas mesmo os irmãos, nem não. Ah, o seu irmão é o Tirulipa, ele também faz humor. Fala com a gente, abestado. É isso, irmão do Tiririca, o teu pai tá no Ceará ou veio pra São Paulo? Não, meus pais estão lá. Inclusive, eu estou indo embora daqui. Eu vendi as coisas que eu tinha aqui e tô indo embora. É mesmo? Você vai abandonar tudo aqui, cara? Ah, 10 anos aqui, chega, né? Mas você vai ficar... Pra perto dos pais. Mas você vai ficar ouvindo a gente lá pela internet? Ah, sim. Eu já baixei o aplicativo e ouço. Aí, correto. Garoto. Boa. Aí você liga pra gente. Ah, e outra coisa. É a primeira vez que eu ligo. Ah. E eu ouço vocês desde 2005. E olha que legal, de despedida você vai na torcida Peugeot, não é bacana? Com certeza, quando eu vi que era a torcida pro Palmeiras, eu disse, vou ligar. E fiquei, desde quando o último ouvinte que desligou o telefone, eu fiquei ligando direto até conseguir agora. Muito legal. Ô, Aguinaldinho. E o Ceará é muito louco, mano. Adoro o Ceará. Ô, Aguinaldinho, ele tá indo embora. Ô, mano, você conhece lá? Conheço, mano. Ali o Beach Park. Jericoacoara tá a 300 quilômetros de Fortaleza. É um lugar rústico, mas muito bonito. Muito adoro Jeri. Rústico, um lugar rústico. Lugar rústico. É, mas é legal, é lindo. Adoro Jericoacoara. É lindo. Você vai morar lá, amigo? Eu vou morar lá, cara, em Jericoacoara. Caraca, cara, que inveja, que lindo, cara. Hein? Que inveja, pô, parabéns. Cara, é show, cara. Eu não gosto muito de praia, mas você vai tomar banho na praia, não é diferente daqui. Pô, tá louco, o Jericoacoara é muito louco, cara. E o pôr do sol lá é maravilhoso, Jeri. Putz, lá a pedra furada, aqui em julho, você vê o pôr do sol dentro da fenda da pedra furada. Já fui lá também. É show de bola. Top. Você pratica kitesurf? Não, mas a praia ali é boa pra isso também. Mas Jericoacoara tem praia boa de surf também, uma série de outras atividades ali, mergulho. Como é que você prepararia pra despedida? Eu vou morar perto dele lá. Pra despedida dele. Em Jericoacoara, menino. Ele perto. Jericoacoara. Gostou, né, safada? Tá rindo? Com a cara. É. Menino, vamos... Jericoacoara. Fala um forró com ele de despedida. Ô, Guinaldinho, você gostaria de rolar com ele na areia? Eu gostaria. Ô, menino, ô, Tiririca, deixa eu perguntar pra você uma coisa. Tieta. Eu queria ser a Gabriela dele, menino. Você queria ser a Gabriela dele. Você queria ser a cabritinha dele, a Tieta? Ô, menino, era a cabrita. Fala uma mulher que você gosta, uma mulher famosa que você acha gostosa. Ah, tem bastante aí. Mas fala uma, safada, uma só. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Você aceitaria eu, você e ela juntos? Como é que é? Você aceitaria eu, você e ela juntos? Só ela, você não. Ah, então não vai ganhar. Perdeu, Playboy. Fazer homenagem. Faz uma homenagem pra mim. Homenagem de três. Ô, Dinamite, um abraço pra você, Dinamite. Ô, se fosse você, ela e o Aguinaldinho. Ah, eu iria. Ah, não dá. Tira ela, menino. Não dá pra encarar, não dá. Sai fora. Não dá. Ô, Dinamite, agora então, o Roberto vai te pegar. Um abraço pra você. Você tem que estar aqui na Paulista 1439 no sábado às 6 da tarde. Não vai esquecer, 6 da tarde. Tá. Eu vou falar com o Barco pra pegar os detalhes aí. Não precisa, mas se tiver alguma pergunta, faça. A gente responde no ar mesmo. Então, é Paulista 1439, 6 isso. horas, viu? Isso. Mas conhecido como 18 horas. Isso. Sábado, hein? Exatamente. Ô, Dinamite, você é casado? Não, sou solteiro. Eu tenho a minha namorada que mora no Ceará. Eu vou namorar com ela lá. Ela chama Florentina. Cuidado pra não explodir igual o papai, hein, velho? Que isso, não. Agora é diferente. Agora estamos modernos. Ô, Aguinaldinho, ele tá carente. Ó, Aguinaldinho, vai que é legal, que geralmente cearense... Cearense o quê? É... Tem a Lapa Grande? Lapada. É Lapada. Cabra macho. É Lapada. Cabra macho. É, mas é assim que a gente gosta. É. Tem cabra... então você fala, ele é o cabra macho, você é a cabritinha. É, eu sou a cabritinha. Depois na cerca. Dinamite, um abraço pra você, Dinamite. Alô, obrigado. Valeu, mano. Todo mundo aí. Valeu, parceiro, abração. Eu tento, beijo. Tchau, tchau. Opa, mano, Superstition. O Broca pôs um som legal pra cacete aí. Sim. Pra você falar legal aí. Tive da Polo Ar. Opa, vamos lá. Matei na primeira, ó. Tive um onda, Superstition. Aí sim, hein. Ó, na primeira. O Jeff Beck regravou também. Depois tocou com ele. Quem? Jeff Beck. Quem tá cantando? Stevie Wonder. Que não gravava se não tivesse um ar-condicionado da Polo Ar ali pra dar uma refrescada no ambiente. Jamais. Stevie Wonder, quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier, Benjamin, é um sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Ele era um monstro. Ele tornou a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, eu te amo. E o Stevie Wonder também. E pra você, amigo, você ouvinte do Estádio 97. Não, se o Willis Carrier tivesse vivo, você daria pra ele, fala a verdade. Não daria, mas merecia um beijo na testa. E pra você, amigo, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Area Carrier oferece um split highwall de 9.000 BTUs, cara. Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí, poloar.com.br, e saiba por que a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima, amigão! Ah, você vai ver aí, o Roberto Dinamite que ligou aí agora, ele falou, vai voltar pro Ceará, vai baixar o aplicativo de energia pra continuar ouvindo a gente por lá. Lógico. Não é? É, lá do Ceará. Véio. E no aplicativo de energia tem como você mandar mensagens pra nós, elas caem direto aqui no nosso estúdio. Vamos lê-las agora no oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Aí é de Jane Lima. Esse papo de filhos é embaçado. Antigamente não tinha TV nem internet. Aí o povo fazia filho mesmo. Eu, por exemplo, tive 12 irmãos. Caraca. Pensa numa velha porreta, minha mãe. Ha, ha, ha. Valeu, Edgar. Mas eu tenho TV e faço filho, amor. Mas RG, será que é só porque não tinha tanto veículo de informação, não tinha tanta distração? Claro que não. Tem nada a ver. Hoje os caras gostavam do esporte. Hoje, né, com tanta distração, o que o cara vai buscar na distração? Tudo que é sexo pra poder fazer filho, velho. É inspiração, é vontade de fazer. O sexo move a vida. O Rafael Aulik. Sombra, esse fim de semana eu tava jogando videogame e aí fiz um gol com o Matuidi. Na hora foi automático lembrar desse canalha do Rudy imitando o menino. O Matuidi está no jogo. É. Inclusive, coincidentemente, acabando de mandar uma mensagem. Um abraço a Matuidi. Mas, ô Juninho, por que ele falou assim, esse canalha do Rudy? É porque o Rudy, ele não faz falta no programa, entendeu? Então ele falou do Rudy. Eu quis só falar isso pra falar falta. Todos fazem mesmo falta. Mesmo sem sentido a falta. Eu quis falar falta pra dizer a palavra falta. E pra falar a verdade, o que batia falta, meu, você daqui a pouco tem Mano Menezes no meu programa aqui, hein? Bem tá já. Pronto aí. Daqui a Mano Menezes no meu programa, exclusivo. Quem mais vai estar? Tá? Mano Menezes vai estar... Chongos da bola? Mário Grog, presidente do Corinthians. Tem o Geraldo Aquaman também, o governador. Quem mais tá lá? Todos esses caras aí. Eu tô forçado, você, né? Você tá também. Exatamente. Então ele falou que vai botar uma foto minha na internet. Daqui a pouquinho. Benja, você tá sabendo alguma coisa? Domênico e o Mano estão namorando? Olha, namorando não, o cara é brother, velho. Tinha um papo, mas eu não vi nada. Mas é uns namorando não. Tamo com a mãe dele. Ah, os dois estão namorando amanhã? É namoro, discordo que ela é feia, viu, Domênico? 15 anos sem tirar a camisa de força, né? Só então toma um cartão amarelo pra você. Domênico, vou te falar, não estamos namorando não, porque não vale a pena. Mas os dois estão pegando junto ou um pouco cada um? A mãe dele? É. Quem tomou amarelo, Domênico? Ô, Sombra, deixa eu só agradecer aqui também. Agradecer o Thiago. Agradecer o Thiago e a Samara, que não é a menina do chamado. Eles trouxeram chocolates pra gente aqui. Obrigado. Obrigado, hein, aliás, hein? Valeu. Um abraço pro Piero, o empresário do Cata, que vai estar aqui sexta-feira, hein? Legal. Tá ouvindo aí. O Júlio César escreve, ele manda um link aqui de uma notícia. Jogador que deu bolada no rosto do juiz e levou suspensão de 50 anos. Foi na Suíça isso aí, né? Pô, 50 anos ele vai jogar onde mais? Daqui a pouco vamos ver direitinho aqui. Ô, Mota, vai lá atrás. Vê se isso aí é Série A, Série B, Série D. Vamos ver. 50 anos? Uma boa carreira do cara, velho. Vai jogar onde? Mas no Brasil, se o cara matar 30 pessoas, ele não pega 50 anos de prisão? O único cara que joga 50 anos no Brasil é o Paulo Baier. Este tá jogando há 50 anos, o resto... O Michael Lima, boa noite a todos. Também vejo que o Anderson... Olha, RG, tá falando do Santos. Também vejo que o Anderson errou ao escalar o time titular do Santos ontem. Além de termos perdido o jogo, perdemos parte da moral para a quarta-feira. Se passarmos do Cruzeiro, o Flamengo não irá nos segurar na final, pela melhor qualidade do Santos e por causa da confiança que o time vai chegar. Pois é, você já disse tudo aí no seu comentário. Se perder, lascou. Se ganhar, lascou. O Rogério do Capão Redondo fala, galera. Mesmo após fazer uma cirurgia, acordei e já liguei no aplicativo. Porque você restabeleça prontamente, né, velho? Ouvindo o estádio? É, vai ficar bom. Você cicatriza mais rápido? É, pelo menos ele ri, né, pô? Mas faz gol Wolverine. Onde foi a mas cirurgia? Dependendo da cirurgia, se o nego vai rir, dói. É. Sabe onde foi verdade, a cirurgia? É verdade. É, precisa ver também o teor da cirurgia, Sombra. Porque, querendo ou não, se o cara falar, ó, fui operar o dedão ali, uma unha encravada, é uma cirurgia. Não pra, deixa de ser. Arrancar um dente. É, então, aí não precisa ter tanta dó, né? Ah, fala isso, né, que eu tinha um amigo meu que morreu, cara. Foi terrível. Pronto, tá vendo? De unha encravada. O cara tinha uma artéria femoral na unha, velho. Lá pro inferno. Qual que foi? Que aconteceu? Cotocou, infeccionou. Não acredita nesse imbecil, velho. Quem morre por uma unha encravada? Não, deve ter uma informação errada, que o Benja nessas coisas não tem de porra nenhuma. Óbvio. Mas cara, é um amigo meu, 97. Ele tinha uma unha encravada, juro por Deus, parecia um joanete. E ele acostumou, ele vivia com isso. É verdade. Para de zoar. Tô zoando, tô esperando até onde vai essa boçalidade. Parecia que ele tinha seis dedos. Aí um dia, ele conheceu uma menina e a menina falou, pô, pode falar mal, queimar sangue frio, porque a gente vai pra praia, se põe chinelo. Fica com seis dedos. Aí foi operar. Não sei que cargas d'água aconteceu. Tiraram o dedo errado, velho. Não, tô falando sério, ele teve um problema e morreu na mesa de operação. Falando se sério. Você tá no Google e colocar Joanete. Imagina. Tô falando sério. Daqui a pouco a história do Zé das Couves. Joanete, foi aí. É. Joanete, eu esqueci o nome do hospital, 97. Joanete é uma coisa, um encravado é outro. Desgraçado mente e dá risada. Cara, ele não sabe nem mentir, ele tá misturando tudo. É que nem a história que eu contei. Filho do amigo lá que tomou uma bumerangada na testa. Zé, os caras entraram no Google. Põe no Google, Zé Hugo Bumerangue para Ibirapuera. Ele apareceu. Zé Hugo Bumerangue. Ô, Sombra, pro cara entrar no Google com o nome de Joanete. Olha. Joanete é filho do João com a Anete? Pode ser. Põe aí, Joanete. É o João na TV a cabo. João põe ali, Joanete, processo medicina morte. Vai aparecer o caso. Mas, ó, Rogério, pode ainda bem que você não morreu aí. Tem um amigo meu, Sombra, que faz stand-up, o Arley. Ele disse que a empregada dele chamava Luzinete, que pelo menos tinha duas contas que ele não esquecia de pagar. A luz e a... Abraço ao Alex Santana. Ai, é. Boa noite, Sombra. Sou corintiano. Abria seus shows, fã do mano. Não, sou corintiano e fã do mano. É o Diogo Vieira escrevendo. Obrigado, fera. Mas Hello? Estou me esforçando para tentar enxergar esse elenco maravilhoso que só ele vê. Não, pelo amor de Deus. O Benja está dando um baile nele ao comentar sobre o nosso time. Sim. Senão ele vai fazer mas o Benja é quarta e domingo, velho. Eu, né? Se ganha, ele falou. O Júlio César, ele pergunta: o que vocês acharam dos grupos do Campeonato Paulista 2015? Tudo uma porcaria. Normais. Jura que a gente tem que falar? Discorrer sobre isso? Eu ainda não achei nada. Alô? O Paulo André Trindade. Aqui é o André Trindade. Indo pra Facu, ouvindo vocês. Sombra, o mano tá fazendo média pro Dodô. Chupa, mano. Mas se fosse só média, tá bom. Eu acho que ele tá fazendo outras coisas também. Média não, rapá. Aqui é valorização do maior clássico do planeta, mano. É nóis. O Danilo Gomes, minha esposa Eliana, se assustou ao ver o Rude imitando o Silvio Luiz. Manda um tapa na camurça aí pra mim, velho. É, sou eu, velho, mano. Mas você quer a tapa na camurça com o Silvio Luiz? É, Bernardo. Deu pra entender. Olha, aí é chuleta no vinagre, né, Barata? É flechada no boneco. Chuleta no quê? É chuleta. É chuleta do vinagre, danado! Antes de preparar a chuleta, você dá um banho. É munhecada na vidraça, né, gente? Olha, já vem o Chongos da bola. Alô? Vamos falar do Hello Food? Vamos falar do Hello Food ou vai falar daqui a pouquinho? Vou esperar o próximo vídeo. Vai esperar o próximo vídeo pra falar do Hello Food? Vou criar um mistério aí. Então tá bom, agora eu vou falar de Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Tem também o Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. A versão Active Pack pode ser sua com parcelas de R$ 595 ao mês. E mais, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Incrível, né? Ligue agora mesmo para... Atenção, você quer fazer um test drive, marcar um test drive? Liga agora. 4063-1489. Marque o test drive. Respeite os limites de velocidade. Boa noite a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estamos começando mais um programa aqui na TV Bandeirinhas. E ao meu lado, sempre ele, o Brad Pitt da Crônica Esportiva, Alexandre Impretzel, o homem que fisga a notícia e que dá o furo. E com a bomba do dia hoje, Alexandre Impretzel, boa noite. Boa noite, bisneto, né? Não exagera, eu não sou tão lindo assim, né? E nem esse homem todo que dá tanto furo assim. Tem gente que dá mais que eu, né? Mas deixa pra lá. Bom, é uma notícia, é uma bomba. A bomba é a seguinte, né? Todo mundo preparado aqui. Então eu vou dar aqui agora, ó. Ó, a bomba é, o mundo todo tem que adiantar o relógio, porque afinal de contas é horário de verão, né? Então tem que adiantar em uma hora, é os ponteiros. Você tá de brincadeira! Isso foi na semana passada! É, mas não deixa de ser verdade, né? Então assim, a minha notícia tem credibilidade. Ó, eu tenho um relógio cuco e acertei o ponteiro. E agora no meu cuco canta na hora certa. Meu cuco não falha nunca, né? Todo mundo que conhece meu cuco sabe. Aliás, estamos atrasados com o programa. Temos que falar de todos os clubes, porque só falar de Corinthians já tá pegando mal, né? Verdade, Pretzel, porque aqui nós falamos de todos os clubes de São Paulo. Vamos lá, o São Paulo ganhou, o Palmeiras ganhou e o Santos perdeu. Tá bom, vamos voltar a falar do que interessa, que é do Corinthians. Hoje o programa é sobre o Corinthians, como de costume. Tá certo que aqui nós é Corinthians. Vamos trazer o primeiro convidado. Tá aqui comigo o governador de São Paulo, Dr. Geraldo Aquaman. Ué, mas o que o senhor tem a ver com o programa? E o que o senhor tem a ver com o Corinthians? Boa noite, bisneto e pretzel. Tenho porque o Corinthians anda prestando um desserviço ao povo de São Paulo. Tomou uma lavada contra o Atlético na Copa do Brasil e todo jogo do Brasileirão é uma choradeira. E se tem água, me interessa, porque água é o que interessa no momento. Brincadeira! Bom, o nosso segundo convidado tá atrasado, é o treinador do Corinthians. Por enquanto, o Sono Menezes. Tá chegando aí daqui a pouco, tá chegando atrasado pra variar. Mas já que ele tá atrasado, quem tá aqui com nós é o presidente Mário Grog. Seu Mário Grog, o senhor vai mesmo sair do trono do Corinthians? O senhor vai deixar a presidência? Boa noite a todos os amigos. Fiquei no trono por muito tempo e no trono fiz uma quantidade de... Já deu pra entender, né? O que o senhor fez na presidência do Corinthians. Mas o senhor demorou tanto pra dar a resposta que o treinador Sono Menezes chegou agora, tá aqui na minha frente. E como eu sempre disse, o senhor é um baita treinador. O senhor é bom pra caramba. Não sei por que querem mandar o senhor embora. Porque o senhor é bom. O senhor chegou atrasado por quê? Porque, e diga-se de passagem também, eu nunca te critiquei. Você é bom pra caramba, mas chegou atrasado por quê? Isso é inoportuno, né? Porque pela minha frente você não critica e por trás você mete o pau. É, mas isso eu também faço, né? Na frente eu aliso e por trás eu meto o pau. É isso, nisso eu sou bom, eu conheço bastante, é jornalismo, né? Falar do meu atraso é inoportuno, é. Até conversei disso com o Paulo, né? Porque... eu posso pôr na conta da arbitragem, né, que deu 5 minutos de desconto. E com isso, eu acabei pegando todos os faróis vermelhos. Se fossem verdes, ou até mesmo amarelos, é, teríamos mais sorte no trabalho. E vocês, pois bem, né, não estariam me criticando. Não, mas aí já é demais, né? O senhor é por culpa do atraso na arbitragem. É, mas eu quero saber... se não faltou ofensividade à sua equipe jogando em casa. Permita discordar de você, porque até o cachorro colocamos para atacar, já que não tínhamos o Paulo. Ele entrou e deu mais trabalho que qualquer atacante nosso adversário. Mas por ser um cachorro vira-lata, pois bem, né? Está com a vacina contra a raiva atrasada, o STJD deve retirar os pontos do Corinthians. O que é um claro prejuízo que é causado, é claro, pela arbitragem brasileira. Não precisa exagerar, pô. Tudo é culpa da arbitragem? Até o seu péssimo trabalho também é culpa da arbitragem? Pô, não dá, assim tu cansa a minha beleza. Falando sério, né? É oportuno dizer que justamente até a sua falta de beleza é culpa da arbitragem. Se tivesse marcado impedimento antes de você nascer, não tínhamos que ver essa sua cara todo dia. Isso é claramente, né, um erro da arbitragem. Bom, já que já não chegamos com vocês, vamos perguntar agora pro governador que vem aqui. Por que tá faltando água em São Paulo? Por quê? É bom lembrar que já que a culpa é da arbitragem, a falta da água também é culpa da arbitragem. Vou copiar o companheiro Sono Menezes. A culpa é da arbitragem. Jogos da Bola, aqui no Estádio 97, na Energia 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Grupo Esser, o nome construído com história. Também oferecimento de Outback. No Outback, Tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. São Paulo, Motinha, tem notícia do São Paulo, Motinha? Sim, chefinho, a notícia triste aí, o que hoje foi confirmado, né, a lesão do Michael, vai ficar um mês fora, né, e talvez não volte mais pro Brasileirão mesmo, né. Ele, graças a Deus, não vai precisar de cirurgia, mas certamente não voltará pro Brasileirão. O Kaká embarcou com o São Paulo aí para o jogo contra o Emelec, né, a novidade aí do São Paulo. O Kaká tá apto a jogar, está tudo bem com o Kaká, certo? Certo. E é isso. Ah, hoje o Aidar, né, na apresentação aí do Paulistão, o Aidar falou muito, né, chiou muito, falou que não concorda com o campeonato, falou que faltou sensibilidade da Federação Paulista de Futebol pela história dos 28 jogadores, que ele acha que devia ser permitido inscrever muito mais jogadores se o São Paulo quisesse testar, né, a base... Poderia testar os moleques aí. E falou tudo aquilo que você falou ainda agora, né? Sobre a história do campeonato aí, de tudo. E ele reclamou bastante. Inclusive, ele tava muito afastado. Inclusive, ficou um clima meio estranho, porque o Paulo Nobre e o Aidar não se falaram mesmo, né? Tá tudo tão brigado de vez mesmo agora. Ah. E cada um ficou no canto. Estão rompidos. É, estão rompidos de uma forma que um não conversava com o outro, a imprensa insistiu e tal, e falou, não, eu não vi ele, não me viu e pronto. E por falar nele, Mota, não sei se você ou Sombra tem informação, é verdade que ele e o Rogério Ceni não se bicam? Quem? Hã? Quem? Aidar e Rogério Ceni? Não tenho a menor ideia disso. É? Você acha que um almoça com o outro, assim? Nem deveria, né? Eu fiquei sabendo aí que tem nada a ver. O Aidar não morre de amores pelo Rogério Ceni, não. Não curte o cara, é? Agora não sei até que ponto isso é verdade. O Rogério é um cara que, primeiro, ele tem um contato muito forte com o Juvenal. Segundo, o Rogério é um cara que tem muita força, inclusive política, no São Paulo. Poderia ter porque ficado uma... Porque o Rogério Ceni fala... Como assim força política? Ah, mas o Rogério é um cara emblemático. O que o Rogério fala... Pouquíssimos diretores discordam do cara, você sabe disso. Ô, mano, mas... é representativo, Sombra. Não poderia, porque até o Rogério aí fez, vamos dizer, Rogério, uma campanha teve... a favor do candidato do JJ. É, tá. E ele sempre teve livre acesso, Mota, pra ele poder falar o que ele bem entendesse dentro do Morumbi, e ninguém batia de frente com o Rogério. É, força política é uma coisa... Não, a força política que eu digo, Sombra, não é que ele fala, ó, vai ganhar o Juvenal ou ele tá eleito, não é isso. Mas quando o Rogério Ceni fala, é peso 2, gente. Mas olha, mano, eu sinceramente não sei, não tenho o menor contato, não tenho a menor ideia. Mas não sei, você tá falando isso aí. O Ben já falou que o Aidar pediu pro Rogério não se aposentar. Não parar agora. Que só pode não pegar... parar agora. Ele gostaria então... que o Rogério jogasse a Libertadores. Sinceramente, não sei. Beija, seu filho. Rogério para ou não? Eu há 2-3 meses atrás tinha 100% de certeza. Eu já não tenho 100% de certeza, não. Eu acredito muito no que o Beija tá falando, porque a fonte que o Benjamin costuma ter é muito próxima do Rogério. Só que eu quero te falar um negócio, eu deixei bem claro, não é uma informação, é um achômetro. Achômetro? Mas a história do Aidar pedir pra ele, isso é informação. Isso é informação. Isso é verdade. O Aidar tá pedindo, teve com ele, pediu pra ele não parar, é verdade. Agora, por isso que o Marcos estaria tão ausente? Eu tô achando que tá tudo muito parado demais. Eu não sei. Eu também acho, pô. Será que é o marketing que não tá fazendo nada mesmo? Será? Você não vê o Rogério? Ah, o Rogério falou que ia parar. Agora que eles falaram de um jogo, despedida contra o Liverpool. Há 2 meses atrás. Eu não vi semana passada. Não, ó, gente, parei, hein? Mas ele vive falando que vai parar mesmo. Faz tempo até, que eu até o Muricy tá bancando. Mas isso depois daquele jogo do Archipato, inclusive o Rogério veio preparando o novo capitão pro São Paulo. Não sei se vocês perceberam isso. Todo jogo, assim, o Rogério dá abraçadeira pra um jogador. Isso é fácil, devolve. Eu não estou dando uma informação. É só prender no braço, tonto. Eu não estou dando uma informação. Eu estou dando só um achômetro. Uhum. Há 2 meses atrás eu tinha certeza. Agora, hoje, mano, eu tenho lá minhas dúvidas. O Ben já tem uma fonte boa em relação às coisas de Rogério Ceni. É o mesmo contador, né? E falou que o Aidar... Não, é assim. Você acha que é o contador que só cuida dos milionários? Né? Não, o cara o cara falou, Benjo, o Rogério pediu para cancelar o CNPJ dele. Agora, se... é isso. O Ben já costuma ter uma fonte boa em relação a essas coisas aí do Rogério e tal. Acredito que o Aidar tenha pedido mesmo pra não... E o meu montador que falou que o Rogério é MEI. O microempreendedor individual. Meu Deus. Mas, ó, com relação a esse... Ah, eu acho que o Rogério tinha que parar, esse momento, ó, Mota, não pode, mas sabe por quê? Sabe por quê? É igual o Marley e eu. Você assistiu esse filme? Não. Como a carreira do Rogério, Sombra, tá aparecendo o final do Marley e eu. Marley e eu, o filme é legal pra caramba, até a metade. Olha... Mas o final da carreira do Rogério vai ser triste, como cara. Como torcedor, eu gostaria que ele não parasse. Lógico. Se fosse meu amigo e pedisse o conselho, eu falava, para. É lógico, porque, olha, a primeira besteira que aconteceu no time, o sofrimento que vai ser a Libertadores, mata-mata, essa história toda, a gente não sabe se vai ter, olha, virar outros craques no lugar do Kaká. Se você é vaidade, eu sou o Rogério, eu chamo assim, mas não tô dizendo que é isso que ele pensa, eu tô dizendo que se eu fosse o Rogério, eu falo assim, mas vem cá, na Libertadores tem que jogar com Oswaldo e Ademilson? É, então. Vai precisar usar esses caras? Paulo Miranda vai continuar no time. Porque, ó. Paulo Miranda vai continuar fazendo emoção pra gente. É, o Sombra falou, se ele me perguntasse, se ele me perguntasse as coisas que ele não faria, mas se ele me perguntasse, falou, Rogério, você tá bem fisicamente? Aí eu tô. Pô, joga mais 6 meses, cara. Mas para na Libertadores. Beija. Há relatos de que ele sente muitas dores até. Não, eu... Mas a dor é subjetiva, Mota. Se você tomar, por exemplo, cortisona. Pô, mas um cara com a idade dele. Tá, mas cortisona, louco, pra quem já tá terminando a carreira, é aquele último suspiro, é aquele spring lá final pra spring, fugir do. Que spring? É o spring. É, spring. É estação, olha aí. Estação do ano. Ah, senhor spring! Estação do ano lá, é, o spring. Pega, né? Sol aqui. É, não, mas é o último sprint lá, o L1. Você aperta, tá certo? É. Pra poder correr e dar aquele último gás, velho. Mas é isso aí não é, final, não é ilegal, velho. O Rogério não merece. O Rogério não merece encerrar a carreira numa situação duvidosa. Não é duvidosa, RG, mas, ó, eu tô falando sério, Sombra. O Rogério Ceni, ele pode jogar tomando uma cortisona. Se isso aí cair no doping. Não pode. É verdade, se isso cair no doping, já foi. A carreira tá suja. Você tá louco? O cara vai sujar a carreira dele por isso? Isso já, imagina. Lógico que suja. Desculpa, se for campeão da Sul-Americana, não tô falando de cocaína. Não tô falando de cocaína, tô falando aqui de cortisona. Para. Rogério, de repente, espera acabar o ano e vê. Que papo pesado, hein, meu? Se o Rogério tá. Se o Rogério. Ah, vou dizer uma coisa. Cortisona. Se o Rogério tivesse mal, falhando, toda hora machucado. Mas se o problema for a dor, você não é a favor desse bagulho de tomar, por exemplo, a cortisona? Não. Mas, ô, Moto, se o Rogério tivesse machucado, falhando e tal, eu vou falar, velho. O cara tá pegando o bicho, eu aí, sei, véio. Mas você sabe que ele vai enfrentar pela frente, vai enfrentar um Paulista, vai enfrentar uma Libertadores. Paulista. Sem ter certeza se vai ter um time decente. Há 6 meses atrás, tava todo mundo, a torcida, criticando o Rogério e falando que ele já tava velho. Todo mundo aposenta, muita gente. Porque o Rogério, quando falha, também tem... É 100%. Vamos falar, cara. O Rogério, São Paulo pegar a vaga pra Libertadores, o Rogério tinha que jogar Libertadores. E eu gostaria, só. Joga a última Libertadores e acabou. Todo mundo gostaria disso. Ó, vou te falar que todo mundo gostaria num apartamento da Hesse. Ô, Benjinha, você sabe o que é hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo Esser. Informações, ligue 5546-0439, 5546-0439, ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Boa, vamos ao telefone 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br, Silvério. Vamos ao telefone. Ah, vamos lá, eu tava dormindo aqui, acordei. Acorda, eu. É, não, eu tava viajando aqui. Tava pra onde? Não, eu tava pensando nos gols que eu narrei, eu fico. Quantos? Eu fico pensando em mim mesmo. Teve alguém que pediu pra você narrar aqui o gol do Kardec ontem. O gol do Kardec? É. Engraçado que o Kardec no primeiro turno, quando ele jogava no Palmeiras, você lembra, Domenico? Ele fez um gol de cabeça também no final contra o Cristiano 2-1. Mas eu vou narrar o gol. Kardec é quem muito que cruzou aquela bola mesmo? Foi lá mesmo naquele estádio, ele fez um gol de cabeça. É, eu narrei o gol também. No gol, mas quem que. Quem que... Ademilson Aranjo Nascimento. Foi o Ademilson? Eu recuso, não. Eu não vou narrar. Você Ademilson. Eu vou botar o Michel Bastos. Ademilson Arantes do Nascimento, pai. Eu vou botar o Michel Bastos cruzando, pode ser? Pode ser. Você quer mudar? Você quer mudar? Não, não me deixou. Não, tá certo. Palinha, já na rei. Coitado, Ademilson. Ademilson é jogador vagabundo. Eu vou botar o Ademilson. Você quer que eu ponha? Eu ponho. Não, esforçado. Lá vem o. Então posso botar ele? Então eu vou colocar. O Souza tava jogando? Não tava mais. Bom, o Rogério Ceni jogou pra frente. A bola sobrou pra Ademilson. Ademilson vem pela bola. Lá vem Ademilson pela lateral direita. Cruzou, Kardec subiu três vezes, mas tá ganhando gol! É do São Paulo! Do Criciúma. E o São Paulo cada vez mais perto do Cruzeiro. O tricolor. Valeu, olha, o ouvinte agradece. Vai, Palmeiras. O seu gol não racha, pai. O gol não racha nunca, Cossinho. Quase morreu. Quase morreu, mas o gol não racha. Olha lá, agora tá respirando por aparelhos. Respira, Rudy, respira. Tá respirando, tô tranquilo. Oxigênio. Mas você faz a boca mole assim. Na época do show de rádio, eles faziam uma ironia em cima do José Silvério. Isso é anos 70, começo dos anos 80. Eles punham um grito do Silvério, que era, acho que era 3 minutos a porra do grito, ele é interminável. Era o Ciro Jatene que imitava o Silvério? Não, não sei. Lembro quem era, não. Não sei. E o Serginho Leite não tinha no Julião? Quem imitava muito o Landucci. Ah. Quem imitava muito, mas muito no show de rádio, era o João Kleber. Era também. E o João Kleber da Rede TV? Ele começou lá. O que aconteceu com ele? Aí, posso falar? Parou de me bater a cabeça, velho. Posso falar? Mas põe o João Kleber pra imitar hoje pra você não, ver. Não, ele é bom, mano. O cara não esqueceu, não, velho. E por que, ele não continua imitando, que é o melhor que ele faz? É a profissão do cara, o cara escolheu isso. Ah, mas ele é chato, que aí bagulho. Agora é mais dinheiro assim do que imitando, mano. O baixo de meu programa. Já vou revelar o quanto é forte. Agora sim, ele imita o Silvio Santos perfeito. Tenta trazer o João Kleber no programa. É forte. Raul Gil. É forte. Ele faz o Raul Gil, o Silvio Santos. Tenta trazer o João Kleber. Ele decidiu ganhar dinheiro agora. Já vê a hora que eu não tô lá. Porque é forte. O João Kleber é excelente imitador. Vocês dois são ótimos imitadores. Um outro grande imitador do Miguel Gomes é o Ciro Jatene, que era fantástico. E o Ciro é muito bom. Difícil muito vai ser achar horário. Com o difícil é eu estar fora da Rede TV. Mas eu venho. Olha o Asdrubal tocando. Ai, ai, ai. Alô. Alô. Quem fala? Israel. Oi, Israel, tudo bom? Tudo bem, e você, Dodô? Tudo bom, Israel do quê? Israel Aparecido Porto. Lembra do Israel Gimpel? É, faleceu. É. Filho do Sérgio Oríndio. É. E quantos anos, ô, Israel? 4.1. É, vai lá, RG. Hoje. Ora, 4.1. Hoje. Hoje segunda-feira, o que tem aparecido no porto é navio, barco, sensacional. Olha, eu vou dizer uma coisa, hoje você está impossível. Tá mesmo, tá matando a pau aí, viu? É um multi-homem. Sabe o que eu descobri aqui? É um multi-homem? Sabe que eu descobri um negócio legal no horário de verão? Foi aquele idiota do cravinho lá, lembra? Horário de verão? Sim. Tem um lance legal. Por quê? O que tem de legal? Você deixa todos os relógios no horário de verão e um você deixa no antigo. Ah. Aquele que você mais olha. Aí quando você olha no antigo, você fala, putz, ainda é esse horário? Aí você vai ver, não é. Já tá na frente. Você olha no horário de verão, tá na frente. Entendeu? Gostei! Sensacional. É legal. Psicológico. É psicológico. Você sabe que eu também tive... Manhã teve 14 filhos, né? Ah, é? E foi tudo de Porto Normal. Foi do quê? Porto normal. Os menininhos cabeçudos. Porto é Porto? Porto normal. Seu Sombra, os menininhos cabeçudos, viu? Estragou a brincadeira de papai. Porto normal? Nunca mais papai largou de mim. Pô, mas demorou pra ele perceber, hein? Porque ele fez 14, não, até perceber que estragou o brinquedo. Fechou o play? Tá, agora acabou os irmãos. Fechou o play. Tanto moleque assim que você quer nem passar a vareta no copo de, no negócio de maionese. Como assim? É, assim, só expressão minha, mano. E papai ficava com o negócio mais isso, né? Pra passar a vareta no copo de maionese. Isso aí é expressão minha, vareta na maionese. Ô, Celcinho, deixa eu falar um negócio. Agora, Parmeira ganhou do Bahia. Ah, eu vou na festa, tua energia na festa. Eu vou te dar o par de ingresso. Tá vendo? Ai, agora sim. Não, vou dar o par de ingresso pra você, será? Sabe por quê? Porque o prometido era esse, né? Se o Verdão estivesse fora da zona bem legal... Você não fez isso, Domênico. Ah, porque eu posso fazer. Foi promessa, gente. A promessa foi essa. Você não fez isso, Domênico. A festa da rádio era da hora. Que coisa, né, meu? O Palmeiras vem ganhando, vem se destacando. E mesmo assim, tá 5 pontos só. Velho. Tá feia coisa. Aí quem ganhou? Empatou. Tava pior do que você imaginava. Com o Cruzeiro e com os Corinthians. Você pode falar que é coincidência, mas eu vou dizer uma coisa pra você. É sobre o problema o é que Palmeiras esses dois melhorou. Aí o Palmeiras tava fora há muito tempo. Mas o Palmeiras são melhorou. 4 pontos que o Palmeiras deixou de ganhar. Olha aqui, ó. São 4 pontos que o Palmeiras deixou de ganhar em últimos minutos. Contra o Cruzeiro, que faltava 1 ou 2 pra acabar, e o Corinthians 1 ou 2 também. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. 4 pontos você quase perdeu. De novo, hein, você e a vovó do Mechão Palmeirense sabem mais, mas pelo que eu vi, o Palmeiras melhorou, mas estabilizou quando o Fernando Prass voltou. Cavou a treta. Ah, o Valdívia também. Ali é o Valdívia. Amar o goleiro, velho. Era pra vocês terem perdido alguns jogos. O Vasco, Fernando Prass é ferrado, mano. No ano passado, o que mais derrubou o Vasco Morelo, foi a falta de goleiro. Quando Morelo. O Fernando Prass voltou, o Palmeiras... Ah, você vê que coisa, né? E bem que o Ben já falou que o Valdívia ia resolver, né? E olha, vou dizer uma coisa. O Vasco, eu acho que sobe. Porém, sei não, o Vasco precisa jogar aí. O Vasco não vai ser campeão da Série B, viu? Não entendo. Bom, mas ó, vamos lá com o Israel. Ô, Israel, qual que é o bairro? É, Jardim do Estádio. Vamos lá, beija. Jardim do Estádio? Jardim do Estádio. Estádio 97? Não tem um jardim aí, não, viu? Jardim do Estádio. Fizeram em homenagem ao do estádio. Eu vou falar igual pra você. É a primeira vez que liga. E hoje, imperando aqui o ABC. E não me falha a memória, é Santo André. Isso, esse GPS Man mesmo, hein? Não tem pra ninguém, eu sou GPS Man. Santo André, é isso mesmo. É nóis, véio. Jardim do Estado. Tá bom. E o time? Bom, todo poderoso Timão. Vamos lá, mano. Corinthians, que é Corinthians, mano. Que é Corinthians, teu. Ô, amigão. Diga lá. Campeonato Brasileiro azedou, hein, velho. Ah, não dá, cara, não dá. Vou falar pra você. Todo mundo fala que você tá errado, mas eu tô com você. O Mano de Menezes não tem jeito pro Corinthians. Mano de Menezes. Não tem a cara do Corinthians. Ali foi um tiro no escuro. Essa diretoria de merda do Corinthians... Diretoria de merda do Corinthians... Foram queimar o Tite... Pra quê? Pra trazer o Mano pra quê? Fala pra mim. Agora nós temos um puta do técnico desempregado lá esperando... E agora eles querem tirar o Mano pra voltar o Tite. Tá certo. Mas por que foi tirar o Tite na época? É, o Mário Gobi, ele que deu... O que você pensa sobre isso aí, pô? O Mário Gobi, ele acabou dando um tiro no pé, cara, com essa atitude que ele teve aí de empurrar a goela abaixo o nome do Mano Menezes para esse ano de 2014. Claro, pô, com certeza. O Mário Gobi, com essa atitude que ele teve, ele acabou tendo problemas ali com o Roberto, que é o próximo possível presidente do Corinthians, com o Duílio, que deixou ele na mão também por essa atitude, porque ele empurrou o nome do Mano Menezes goela abaixo, do Roberto, claro, do Duílio, claro. Do Edu, falou, eu quero o Mano Menezes para 2014... E apresentou o nome, falou, é esse o técnico do Corinthians. E os caras, mas não é assim, vamos discutir. O cara falou, não. Falou, eu tô apontando esse técnico porque eu sou o presidente. Falou, eu sou o presidente do clube. Então ele acabou se indispondo com os membros da diretoria e confiavam nele. Ele deu um tiro no pé, ele morreu abraçado com o Mano Menezes. Agora ele vem falar, vou me reunir com a oposição do Corinthians... Eu vou trocar uma ideia, né, vamos ver quem vai ser o técnico pro ano que vem. Ele quer fazer isso, Mota? Agora? Antes da eleição, né? Pra quem não tá sabendo aí, o Gobi propôs aí que todos os candidatos façam uma reunião pra definir quem será o próximo técnico. Reunião. Mas é o Tite, tá na cara isso aí. Por merecimento. Será? Olha, pra falar a verdade... Eu acho que não tá tão na cara não, hein? Também acho que não tá na cara não, acho que ele não vai vir não. É, o negócio é o seguinte, com relação a você, qual que é a sua posição com relação ao Tite? Se você pudesse contratá-lo, você traria o Tite de volta? Com certeza. O Tite, ele fez a cara do Corinthians. Ele fez a história do Corinthians. E assim, o Tite é um cara muito focado. Coisa que o Mano Menezes não é focado. Que nem você agora há pouco falou aí. O Alex foi jogar sala. Será que o Mano sabe quem é o Alex? Será que o Mano estudou o futebol do Alex? Quer dizer, ele precisa estudar o futebol do Alex? Do jeito que ele jogou no sábado, pelo amor de Deus, o Mano tá de brincadeira com a gente. Não, discordo. Sabe como o Mano Menezes não sabe quem é o Alex? Nós sabe. Que isso, Beijo? Mas como é que ele deixou o Alex jogar daquele jeito lá? Mano, é questão de deixar, cara. A questão é o seguinte, tá tudo errado. Acho que foi o Mano, até o nosso Mano aqui, que falou no começo do programa. Eu não sei quem foi. Pô, 3 meses pra acabar o campeonato, já ficou um negócio que o Mano Menezes já não fica. Pô, mas aquele clima serve pra isso, beijo. Pô, mas sabe aquele clima? Pô, mas aquele clima de fim de festa e tal. Ó, eu repito, cara, eu acho que o Mano Menezes, não tô falando que ele é o maior treinador do mundo, acho que ele falhou, errou muita coisa no Corinthians, mas muita coisa. Todos os jogos. Eu só não acho que tudo que é na conta dele, não, cara. Desculpa. Mas é sim, beijo. Ah, eu não vejo quem não quer, pô. Ah, eu não acho. Foi na conta do Paulo. Eu acho que o Corinthians falhou no planejamento também. O Elias não tá jogando nada. Isso não é culpa do Mano Menezes. Claro que é. Por quê? Pô, ele tá jogando na posição que ele já avistou no Corinthians. O treinador não entra em campo, gente. Eu sei, ô Benja, o Corinthians não tem padrão, Benja. Ele tá jogando na posição que ele estourou no Corinthians? Não tá jogando na posição. Romero? O Romero tá jogando na posição dele? Pelo amor de Deus, mas quem contratou aquela merda lá? O Jadson tá jogando na posição dele? Mas é Corinthians, pelo amor de Deus. O Renato Augusto tá jogando na posição dele? Esquece o Jadson. O Cássio tá jogando na posição dele? Dos times que estão lá em cima, tem dois que são muito iguais em tudo. É Corinthians e Grêmio. O Sócrates está jogando a posição dele? É só ver quem está jogando o pior. Tá. E olha, se você pegar... E ó, eu te falo mais. Pega os números do Mano Menezes, é muito parecido com os números do Tite. Ó, vamos dizer uma coisa. Lembra que eu chamava o Tite de empatite? Qual que é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro? O Corinthians. Fácil, Corinthians. Pensa comigo, Beijo. Só um minutinho, por favor. O Mano estava no Flamengo. Alô? Não conseguia arrancar dos jogadores o melhor que ele tinha, certo? No Flamengo eu concordo, ele foi um fiasco e abandonou o Flamengo no começo do campeonato e foi embora. Aí passou mais alguns pelo Flamengo, foi pra lá o Vanderlei Luxemburgo. Arranca dos jogadores aquilo que eles não têm, aquilo que eles têm. Porque eu sou bom pro cacete. Agora vem pro Corinthians. O Mano não consegue arrancar dos jogadores o melhor dos jogadores, não consegue arrancar. Você vê o time do Corinthians em campo, aquilo é ridículo, é um fiasco aquilo. Agora, olha... Eu dormi assim no jogo do Corinthians. É um catado, né, velho? Mas eu concordo com você, amigão, com relação à postura do treinador, eu vou falar o porquê. Quando você pega um treinador que muitas vezes aí, ele sabe mexer no time, mesmo com um time limitado, ele faz esse time jogar bola. Claro. Vídeo o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei, quando ele chegou no Flamengo, o Flamengo tava ali ocupando uma zona incômoda no campeonato, o Flamengo tava na zona de rebaixamento. Ele pegou esse elenco que não mudou nada do Flamengo, mexeu com o brilho dos caras, e o Flamengo hoje, ele escapou aí da zona da confusão, como ele gosta de frisar, que é essa zona que acaba fazendo essa disputa aí pra ver quem cai pra Série B do ano que vem. Confusão. O Flamengo hoje praticamente tá livre do rebaixamento, e o Flamengo possivelmente pode ser que vá pra final da Copa do Brasil. Então, querendo ou não, o Luxemburgo, o ano pra ele foi produtivo pra cacete. Quando você pega um treinador que chega com uma mentalidade nova, com estilo novo, ele move talvez aí montanhas pra mexer com o psicológico do elenco, você consegue até tirar o Domênico, RG, Portuga, Benja, Sombra, o nosso amigo Rudy que tá ali escondido também, adoro você. Landucci. Legal, obrigado. Grande Landucci. O treinador, quando ele é o cara que realmente sabe mexer com o brilho dos caras, Domênico, ele resgata até do cara mais médio que ele tem no elenco, o futebol que ele pode render nem a mais. Nem sempre isso dá certo. Nem sempre, mas muitas vezes quando você tem um cara que sabe mexer com isso, pode ser que dê. Como é muito melhor você... no Fluminense? Mas o Luxemburgo ali não tava focado, Sombra. O Luxemburgo tá com aquele negócio de, eu tenho minha faculdade. Esse tempo que o Luxemburgo ficou offline, foi bom pra cacete pro cara. Porque serviu pra ele, Sombra, baixar a bolinha, baixou a bola, porque o Luxemburgo não foi pretendido por nenhum clube brasileiro. Anunciou o Flamengo quando resgatou ele novamente. O Luxemburgo, ele baixou de vez a bola. Hoje o Luxemburgo é treinador. Ele não é treinador barra manager, barra marqueteiro, barra dono de escola. Me responde um negócio. Jogador entra em campo. Entra em campo, amigão, não acerta um passe. É culpa do treinador? Posso fazer a pergunta, Beijo? Também é ele que postou a fazer uma pergunta. Pô, mas você põe. O Elias, você acabou. Mas sabe que eu posso? Você acabou de falar que o Elias não tá jogando nada. Também não é culpa do Mano Menezes, não acerta um passe. O Jadson tava jogando posso bem. Posso dar um você pitaco não falou aqui? Que o Jadson tava jogando bem? É culpa do treinador, porque que ele parou, o treinador não tira. E por que ele parou de jogar bem? Eu não vi jogar bem, mas na tua visão. Porque o Mano Menezes fez o que com ele? Às vezes o cara tá fora de posição. Às vezes acontece alguma coisa nos bastidores. O futebol não se resume às quatro linhas, então, Benjamin. Então por que tudo é culpa do treinador? O time do Corinthians não tem padrão, é um catado em campo. Eu acabei de falar que eu acho que o Mano Menezes tem a parcela de culpa dele. Só não acho que é 100% dele. Sempre é culpa coletiva. Israel. Eu vou dar um pitaquinho. Não, um pitaquinho aqui do que eu tô analisando, olhando e vendo o que tá acontecendo aí com o time do Corinthians. Vou dizer algo pra vocês, né? Imparcial. Sim, isento mesmo. Imparcial. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, você tem um... Você trabalha em quê, Israel? Eu sou executivo de vendas, trabalho com vendas. Com vendas. Então vamos supor que o teu chefe... Você tem um chefe, não tem? Tem um chefe. Tem um chefe que comanda a tua equipe, né, de vendas. E me cobra toda segunda-feira na reunião de resultado. Isso. E o meu desempenho seja melhor. Exatamente. É isso aí. É isso. Eu quero chegar aí num negócio parecido com isso aqui. Então vamos supor que o teu chefe, ele fica sabendo que ele vai ficar até o final do ano. Porque no ano que vem, vão pôr um outro cara no lugar dele. Certo. Ele sabe que ele não vai ficar. Certo. Ele já não vai te cobrar da mesma forma. Ele não vai fazer os treinamentos com a sua equipe da mesma forma. A equipe sabe que não é ele que vai estar lá e também não está cobrando a equipe. Certo. Também a equipe dá uma caída, queda de produção. Isso é normal. Isso é ser humano, é assim, infelizmente. Eu entendo mesmo, mas entendeu? Aí eu tenho mas ela não, cabe a, não cabe a comparação. Não, mas só um minuto. Não, não, como não cabe comparação? Você futebol é assim, gente. O chefe dele ninguém minuto. Sabe quem é, Domênico. O Mano Menezes todo mundo sabe. Mas tudo bem, o Mano Menezes vai ter emprego já em alguma equipe, mas gente. Ele não vai chegar valorizado, Domênico. Essa diferença. Não existe esse negócio de não ter valorização. Lógico que existe. Porque não conseguiu no Corinthians a vaga da Libertadores. Se o cara chega campeão no outro clube, ele chega de um jeito, se ele chega lá não fracassado... Não vai ser campeão nunca, não vai ser campeão aí nunca. Aí que tá, esse é o problema, poderia ser na Copa do Brasil. Mas se chegar na Copa do Brasil, ele vai ganhar o quê? Seu pensamento tá errado. Foi eliminado, não, não é, no meu pensamento não é que o meu pensamento está errado, pera só um minuto. É o meu pensamento, é o ser humano que está errado, diferente. Não, eu sei. É só acomodação, é diferente. É o que eu quero chegar, que vocês não estão entendendo, é acomodação. Existe uma acomodação do treinador, existe uma... Se o treinador tá acomodado e sabe que não vai ficar o final do ano, eu não vou ficar aqui. Pra ele, os tá jogadores mas... também olham e falam, pô, bicho, também não sei nem se eu vou estar aqui também. Não, cara, fica assim. Contrato, não, mas desse. Ele não tá encerrando a carreira dele, eles estão loucos. O Mano Menezes tem vaga em qualquer time do Brasil, gente, vocês estão loucos. Não, se, ó, não, ó, peraí, vamos recapitular. O Mano Menezes, ele saiu da seleção brasileira. Depois da seleção, acabou. Ele saiu, ó, o Mano Menezes saiu da seleção, ele assumiu o Flamengo, ele saiu do Flamengo também pela porta do fundo, tá certo? Abandonou o barco, ele veio pro Corinthians, ele não conseguiu fazer um bom trabalho, ele tinha um resultado na mão feito aqui contra o Atlético Mineiro, 2-0, fez 1-0 lá. O Mano saiu da seleção, ele foi demitido. Aí que tá, ele chegou no Flamengo, sobrou desacreditado. Não, no Flamengo, não, falei, abandonou o barco no Flamengo. É, o Mano Menezes, na minha opinião, é a mesma coisa, Sombrar, o cara é um apresentador de televisão, ele tá fazendo o trabalho dele, o programa dele tá indo bem, dando audiência, ele vai pra uma outra emissora, ele chega com uma moral. Agora, se o cara sai de uma... Não é diferente, não. Diferente é comparar o chefe dele que ninguém conhece com um técnico de futebol. Não, o cara, ele precisa... Foi uma mera como... Pera só um minuto. Mas, Domênico, ele precisa de resultado pra chegar com moral no outro clube, gente. Não vai chegar com moral de mais ou menos, gente. Desculpa, não chega. São 7h55, essa última participação. Israel... Deixa eu fazer uma colocação, só um minutinho, peraí. Pra jogador de futebol é tudo acomodado, hein? Pra encerrar... Dodô. Beija, você acha que esse time, se o Mano Menezes estivesse no time do Corinthians, campeão da Libertadores Mundial, você acha que o Corinthians tinha sido campeão da Libertadores e campeão mundial? Fala pra mim. Eu não sei te falar, cara. Claro que não. O Mano não consegue extrair o melhor dos jogadores. E outra coisa, Dodô. Quando o Mano Menezes foi embora do Corinthians pra seleção, eu lembro que foi uma choradeira geral. Pô, ele tava bem. Então não lembro. Dá pra saber, cara. Não dá pra saber, hein? Com então, Elias. O Mano chegou, pô, o Mano foi pra seleção. Ele só foi caramba. Pra seleção por causa do trabalho dele. Exatamente. Pô, desmontou o Corinthians, o cara tava bem. Poxa vida. Ô Israel. Agora outra coisa, Dudu. Os caras choraram mesmo. Com relação ao meu chefe, Dudu. O meu chefe precisa de carta de referência pra poder trabalhar em outra empresa. E se eu acompanhar o meu chefe e fizer dar o meu melhor, pra ele poder se dar bem, mesmo ele sabendo que vai sair, ele pode me levar pra outra empresa também. Entendeu? Ele traz o time pra ele. Essa é a minha Israel, opinião profissional. Ô Israel. É, mas jogador de futebol não pensa assim, viu? Israel. Jogador de futebol se acomoda, gente. Eu penso igual, mano. Ô Israel. É um bando de vagabundos, os caras estão... toda hora dizendo que eu tô machucado, o cara joga na segunda, joga no domingo, joga na quarta, aí, tá então, machucado, eu trabalho todo então, dia. Então pronto, se você pensa assim, imagina um jogador Israel. Que sabe que o treinador não tá nem aí. E aí, como é que ele vai pensar? Mas Israel, quer uma música do... Bom, mano, você, eu sou seu fã, viu, mano? Obrigado, você pensa aí igualzinho, sabe? É um bando de vagabundo mesmo. A gente sofre, sou do povo, chora. Né, mano? Sou do povo. Depois, quando vocês encontram esse bando de vagabundo, vocês pedem foto. Eu não peço. Olha aí, Israel, você que é corintiano, você não lembro qual foi o último autógrafo. Então, Israel, vou te dar um presente, hein? Você conhece o Hello Food, não conhece? Conheço. Então, hello, falei pra vocês que esse cara era esperto, que Israel é esperto, hein? Então, Israel, você sabe que Hello Food é o jeito mais fácil de pedir delivery do Brasil. É só baixar grátis o aplicativo, aí você coloca o seu endereço e escolhe entre milhares de restaurantes e pede, certo? Certo, Israel? Certo. Então, Israel, eu vou dar um cupom pra você de R$40 de desconto. Opa, válido pra você fazer um pedido que você quiser acima de R$45 pelo Hello Food. Então, olha, Se você fizer um pedido de R$45, você vai pagar só R$5. Beleza. Hello. É comida quase de graça, hein, Israel? E beleza. O cupom? Só que esse cupom só vale para pagamento online, tá bom? Beleza. Então se liga. Deu fome? Dá um hello. E, ó, Israel, fica na linha aí que o Bar vai falar com você para combinar de você... Você fazer aí os teus R$40 no Hello Food, tá bom? Se eu fizer o merchan rapidinho, dá tempo? Faça! HDI de bate pronto. Ganha uma bolsa térmica. Só linha Bozano faz um barbear fenomenal. Me garante um barbear fenomenal. Ganha um kit Bozano. Bacana, é isso aí. Tá bom? Rapaziada, um beijo pra vocês aí, um abraço aí. Valeu. Sou fã de vocês, mano. Eu sou teu fã. Você pensa certinho. Esses caras têm que fazer. Valeu, obrigado. Trabalhar todos os dias. É nóis. Das 7 da manhã às 10 da noite, pra esses caras verem o que é bom pra toca. Muito obrigado, mano. Olha lá, o Israel, povo tá ao meu lado, mano. Fica na linha aí que você vai falar com a produção, tá bom? Valeu. Falou, um abraço, Sombra. Valeu, valeu, valeu. Agora eu quero falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida. Você que não tá trabalhando. Você que tá trabalhando, mas não tá na área que queria. Ou você que está trabalhando na área que queria, mas queria mesmo, era trabalhar em outra cidade, talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo, você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar aqui, em outra cidade, em outro estado, até em outro país, como já tem aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vá pro ataque! Faça Banditec! Com ela você vira o jogo! Acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição! E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São 3 cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97, também oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero, incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Vamos fazer a barba agora com Bozano, mano. Opa, vamos lá, Sombra. É, Bozano, mano, rima. Vamos que vamos, né? Olha lá, é nóis. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada. É. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Você sabe disso, né? Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. Por isso. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. Para ser bonitão aí para o trabalho, para balada, enfim. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa! Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. VV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. RG. Sim. Você vai dar nota hoje da atuação do Mota no estádio 97. Eu? É. Tem que fazer isso mesmo? Tem. Porra, RG. Sim. Sim. Porra! Pra melhorar sempre. É, melhorar sempre. Senão já viu. Nota do Benjinha. Benjinha hoje? É. Benjinha hoje. Ah, não. Lembra que ele estava escrito que estava escrito Cook e ele não sabia o que era, ficando o que é isso? Por isso mesmo. Benjinha hoje com a leitura do Cook, velho, vai levar uns 6,5. Ah, foi bem, foi bem. Oh, tá bom, não tô vendo o Cook. 6,5. RG! O que não se tome? Viu? Se come. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 da Fit Camisetas? Ah! Vai explodir de alegria. Roberto Dinamite Araújo. Olha o trocadilho. Ele vai com a torcida Peugeot e ainda ganha uma camiseta pra levar lá pro Ceará, rapaz. Verdade. Deixa eu mandar um abraço Fit, aqui. Fit, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 Boné, RG. Isso aí. Mandar um abraço aqui que a turma da Yakuza tá em festa hoje. O Duduzinho faz aniversário, filho do Arilson Yakuza. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui também, Sombra. É. Pro Gilson dos Santos Romão. Ele é lá da Rota Transportes aí, São Paulino Roxo.